Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos falar sobre mais séries novas, sobre a saída de Rick Grimes de The Walking Dead, a grande despedida. Vamos falar sobre alguns filmes maravilhosos, né? Gaga Land, Bohemian Rhapsody, Asiáticos, Podre de Ricos e por aí vai. E nós reunimos a nata da podosfera, o creme de la creme, estamos gravando no feriadinho, delícia. Menos pra Darlan, que está na Polônia. Olá, Darlan, tudo bom? Olá, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Como é que tá a vida, as crianças? Tudo bem? Adoro! Adoro esse papo mais intimista, maravilhoso. E aí, beleza, gente? Tô aqui muito animado, como sempre, né? Pra falar de tanta coisa boa, né? Homecoming, série do ano, vem. Agora sim. E é isso, né? Só que falar da série da ex-série de Rosane. Amo. Eu critiquei. Maravilhoso. Também está conosco aqui Márcio Zanon. E aí, Fox, como vocês estão? Adoro. Adoro que por enquanto ele ainda quer que as Fox estejam vivas. Depois já não garante mais, né? Ano que vem eu falo, e aí, Nen, como é que você tá? Tá usando qual enquanto like? Pode, né, Nen? É, qual é, like? Antes, beleza? Antes de começar, eu tenho uma pergunta pra vocês. Qual é a sua ferida? Gente. Acorda. Walking Dead, gente. Vocês não ficaram o episódio inteiro, o cara ficou, qual é a sua ferida? É verdade, acorda, é verdade. Não respondeu. Gente, maravilhoso. Adoro. Leandro Chaves. Eu e o Chapolin Colorado. Falei que um dia ia fazer e fiz, viu? Foi horrível. A gente pensou que ia ter um impacto, mas não teve. É porque eu não ia fazer, aí saí, resolvi fazer na hora, mas aí, enfim, é isso aí. Vamos falar de coisa boa e tô doido pra falar de Xalalalalu. Que filme, senhores, que filme. Ah, pronto. O que é Xalalalalu? Xalalalalu, é a música da Xalus, da música da Gaga Land. Ah, ah. A Star is Born, ok. Star is Born, exatamente. Nossa, uma gaga. Adoro. E eu por último, ainda. Mas não menos importante, ele está de volta, Léo Oliveira. Saudade falando, de você, Nen. Tudo falando bem. Em Star is Born, né? Léo voltou. Porra, como é Born, né? Novamente. Tá com saudade, Nen. E aí, como é que foi? Férias, Disney? Foi ótimo, menino. Muita andação, muita fila, muitas emoções, muito dinheiro gasto. Adoro! Falei pra Darlan que eu vou ficar uns meses em casa economizando, pra, né? Se recuperar, né? Sim, difícil. Mas fica tranquilo, Nen. Presidente Bolsonaro tá aí, agora o dólar vai um pra um. Então agora já... vai. Agora vai. Preparem-se, que vai ser maravilhoso. Grindelwald no poder, tudo que... Adoro Grindelwald no poder, que maravilhoso. Mas, estamos aqui com uma pauta boa, uma pauta recheada, então pelas próximas, sei lá, hora e meia, duas horas, tem muita diversão para você nesse programinha, sem vergonha, e vamos começar com uma belíssima canção de quem, Darlan Generoso? E não toca uma de Gaga aí, né, já que tava falando desse filme, bota qualquer uma da trilha, eu não vi, mas vocês que viram, escolhe. Põe Shallow, que é o único que presta, né? Porque o resto só na... Garoto, não fala assim. Viado, um monte de música country boa pra pôr. Tinha Standing Outside the Fire, tinha It's a Runner After One, e aí bota essas músicas original chata. Nem, olha, se eu fosse Darlan, eu já pedi alguma, porque até a gente editar esse programa, a trilha de Rei do Show Reimaginada já vai estar no ar. Né? Eu acho que podia escolher o quê? A que saiu hoje, Rewrite the Stars, com o Eu gostei dessa Rewrite the Stars com o James Arthur e... Tá igual a original, né? Tudo bem. Saiu hoje, mas eu gostei da voz deles. Zanon, você não vai gostar, que... Tá igual, não tem nada diferente, tá igual. Pedi, a música tá igual. Prefiro minha dupla original, gente. A música tá igual, não tem nada diferente. Realmente, não ficou nada diferente, não ficou ruim não, mas eu... É porque quando fica diferente, fica uma merda, igual ficou desse... Kelly Clarkson xingada no logado. Gente, Jay-Z Smith ficou muito ruim, desculpa. Ficou uma merda, né, é isso, esse é o problema. Mas, então, Darlan, quer que toque mais do filme de Gaga? Então, decide aí, né, pra gente poder passar. Não, pode botar Rewrite the Stars pra mim, não tem problema nenhum. Então tá bom, então vamos tocar. James Arthur e menina Ana Maria. Ana Maria Braga, ela mesmo. Bebê Rexha genérica. Bebê Rexha. Ana Maria e o José cantando. Então vamos tocar essa belíssima canção e daqui a pouco a gente volta. You know I want you. It's not a secret I try to hide. You know you want me. So don't keep shaking our hands so tight. You claim it's not in the cards and fate is pulling you miles away and out of a reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide it's on my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can say what we get to be. So why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. Think it's easy. You think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can walk through. I know you're wondering why, because estamos de volta com o LogadoCast. Agora sim, para começar essa pariosa, que são todas coisas por onde eu começo, essa é a verdade. Acho que vou começar por aquela música da Demi Lovato, Tell Me Love Me, né? Essa série maravilhosa. Do Hulu, essa série? É do Hulu, né? É do... Não, CBS. All Access. Fiquei até nervoso, até engasguei. Verdade. Série nova do CBS All Access, né? Esse serviço de streaming que nos oferece The Good Fight. E resolveu ir atrás de quem, né? Kevin Williamson, o rei das séries bosta em geral, pra poder fazer essa série, que no trailer era bem interessante, assim, o trailer eu achei bem legal. Mas quando fui ver a execução, não achei tão boa. Pra quem não sabe do que se trata Tell Me a Story, vão reinventar, de certa forma, histórias clássicas, né? João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, e dar uma roupagem, tipo, de uma série ficcional de crime e tal. E é tudo uma bosta, na verdade, né, amores? É Once Upon a Time Evil, né? Não, é Once Upon a Time pior do que Once Upon a Time, né? Porque Once Upon a Time, pelo menos, ela só é ruim, né? E é bom que eles importaram Dania Ramírez pra poder fazer essa série. Eu adorei essa série. E puta que pariu. Dania Ramírez. Cada temporada eles vão tratar de algumas histórias. Nessa primeira temporada tem Os Três Porquinhos e o Chapeuzinho Vermelho, né? E aí, assim... E João e Maria, que ainda não reconheci, mas estão... É Ramírez e Maria. Ah, é? É, e o irmão dela é o João. Aí, o melhor que é, por que Os Três Porquinhos? Porque o Stefan, né, ele é um assaltante de banco e a máscara que ele usa pra roubar o banco é de porco. Aí tem a Chapeuzinho Vermelha, porque a menina usa uma capa vermelha. E é tudo uma bosta. Não é. Aí eles colocam vários shirtless, várias bundas, várias pegações, pra ver se o negócio dá uma engrenada. Mas é tudo só ruim mesmo. Como Mas eu vou deixar vocês falarem. Como você fala que é ruim se tem essas partes boas? Pois é, não tô entendendo. Não, as outras séries que não tem isso, ele fala bem? É. Mas é só o primeiro episódio que tem isso. Já no segundo já não tem mais nada disso. Então eu parei de assistir, porque eu não sou obrigado a ver só coisa ruim. Mas eu não achei de todo ruim, não, no real, assim. Pode ser que eu tenha sido hipnotizado por Stefan, James Woke, Latininho Avulso, Davi Santos, amigo viado do Latininho, o outro Billy Magnussen, que é maravilhoso também. Pode ser. Magnussen? Que é Billy Magnussen? Billy Magnussen, que fez um monte de filme ruim aí, fez aquele filme. É o loiro velho que pega chapéuzinho vermelho. Ah, é o namorado da Sutton. E... Não fez o CSI, foi atrás da vida desse homem e descobriu que ele namora com o Sutton. Ah, é, viado? Olha que casal icônico. Esse homem fez um monte de filme legal que eu vi. Ele fez aquele Game Night com a Rachel McAdams. Uhum. Aí ele fez um outro negócio, que é aquele filme da Nina Dobrev, que os internos estão se matando. Grey's Anatomy. Não, viado. Aquele filme que... Além da Morte. Isso, Além da Morte. Ele fez Unbreakable Kimmy Schmidt. Esse homem tá em tudo. É arroz de... Grey's Anatomy. Cara, assim, eu acho que a série tem, é meio desconexa, né? Porque ela fica juntando esses personagens na Boit, nos crimes e tal, e ela não mostra muito o que veio. Mas ela é minimamente interessante comparado com o resto que a gente vai falar tudo hoje, porque pelo menos eu fiquei... Eu gostei do casal ali, né, que é o James Woke e a menina de Greek, que, coitada, né, hippie, porque no fim do episódio ela já leva um tiro no bucho e vai pra longe. Gostei do Latininho com a irmã, né, dele ter que chamar ela pra ajudar ele, porque o amigo foi e matou o cara sem querer, roubando as carteiras dele. E aí o homem tava embebido em cocaína, bateu a cabeça e ficou na chão. Mas, assim, eu concordo que não tem muito, assim, tipo, não fiquei mega intrigado, mas eu gostei dos personagens, pelo menos, o que já é mais do que posso dizer pela grande maioria das novas séries. Não, eu achei bem desinteressante, na verdade. Não me importei com nenhum dos personagens. Eu fui, tipo, bem animado pra ver e não achei, assim. Achei que pudesse ser interessante porque eu tinha realmente gostado bastante do promo, mas foi uma surpresa negativa pra mim, assim. No frigir dos ovos. O primeiro episódio eu achei que foi bem interessante, assim, de igual o Léo falou, né? Não foi só as bundas. Foi, tipo, legal você ver umas referências da história, tudo também, que você sabe que tá sendo baseado, e aí eles tentarem atualizar aquilo e tal. Aí já no segundo episódio já não teve quase nada disso. Por isso que eu falei assim, ah, vou continuar pra quê? Aí se eu ver que o povo continua gostando, aí eu falo, ah, quem sabe eu vejo depois, né? Eu vou ver pelo menos até o terceiro e te falo, se tem bunda de novo. Mentira, isso foi legal. Foi assim, legal assim, que tem a avó, na Chapeuzinho Vermelho plot, eles colocaram todo mundo lá. Colocou ela, aí colocou a avó, que ela mora junto, e o pai dela provavelmente vai ser o caçador que vai salvar todo mundo, né? Da barriga do lobo. Já tô esperando o boy comer a véia também agora, né? Adoro! Vem cá, a vozinha é Samantha do Sex and the City? É, Samantha. É ela mesmo. Viado, assim. Eu vi o nome de Samantha nos créditos, aí eu fui vendo o elenco, reconhecendo um a um, né? Ó a Dani aí. Ela mesmo, Cynthia Nixon. Aí terminou o episódio, eu falei, cadê Samantha, viado, que eu não vi? Será que é a véia, a madrasta da menina, vó drapa? Fiquei chocado. É ela mesmo. Mas, continua. Cynthia Nixon não, menina, Kim Cattrall. Kim Cattrall? É. Ah, Cynthia Nixon é porque eu tô confuso, porque ela concorreu a algum cargo eletivo nos Estados Unidos. Então, é a Miranda, Cynthia Nixon. Mas eles pegaram várias pessoas pra fazer várias coisas de várias séries, né? Pra chamar... Né? Tem Davina, tem Stefan, tem Samantha. Ah, é, o público que votou no Seriedade Anônima todo vai assistir por causa de Stefan, né? É Davina, essa putinha, eu sabia... Davina de Originais do Samba? Sim. É. Adoro. E eu fiquei, gente, de onde eu conheço essa atriz pornô, que eu não vejo pornô hétero? Eu não vejo pornô hétero. Não, porque essa menina tem uma cara. Mas você vê pornô lésbico, né, Nen? Ah, sim. Essa menina tem uma cara de atriz pornô aqui, de boa. Tchau. Respeita a Davi. Viado, tem uma hora que aparece Amanda de Ugly Betty na série. Sim. Subaproveitada, tadinha. Tanto talento. Ela é guest, né? É. Sorte dela, né? Vai ter Austin Butler na série. Só gente boa. Ah, eu vi que vai ter o Shibata, eu fiquei até balançado pra assistir, né, porque na verdade eu já mexi. Jovem, essa série é produzida pelo Kevin Williams, vocês já sabem onde vai dar isso. Ué, jovem, TVD maravilhosa. Jovem, ele fez The Following também, não pode esquecer. The Following maravilhosa, você não lembra do vilão morrendo no fogo e a boca dele sem mexer e ele gritando, ó, oh, jovem, eu e Leandro assistimos 3 temporadas dessa bosta. Teve 3? Foram todas, assistimos todas as temporadas. Eu achei que só tinha tido 2. Eu achei que só tinha tido uma, porque perdi. Assistimos as 3 temporadas dessa merda. Ó, mas eu vou ver mais, eu me comprometo aí. Ele me fala, se for bom, eu continuo assim. É uma série que metade do elenco é viado, a outra metade é puta, eu tenho que ver. E é o tipo bonito. Ridículo. Mas, vamos continuar falando então de série boa. Que Darlan agora está. Que Darlan agora está com acesso à ABC, né? Está podendo ver programação americana, tempo real, essas maluquices todas. E ele assistiu a série de Roseanne sem Roseanne, né? Assistiu o maravilhoso spin-off The Conners. E aí, Darlan? Porra! Bom? Porra, gente, então, eu nunca vi essa série dessa racista filha da puta, né? Essa Roseanne. E aí, eu tava vendo aqui Grey's Anatomy no aplicativo da ABC, e aí todo comercial, porque como eu vejo de graça, né? Eu não assino o aplicativo, eu não assino TV a cabo americana, porque eu não tenho. Que eu não tô nos Estados Unidos, eu vejo só pelo aplicativo, aparece pra mim os comerciais que passam durante a exibição normal. Então, cada break de Grey's Anatomy era 3 vezes o comercial dessa série do The Conners. Ah, é tipo falei, o Grinch, né? Todo lugar que você olha nos Estados Unidos tem o Grinch lá sorrindo. Caraca! Caraca, tipo, mas era muito. Era essa e The Hook. Essa e The Hook. Era assim, era tipo Jequiti, sabe? Tu tá vendo, tipo, The Hook. E aí eu falei, ah, vou ver essa merda, né? 20 minutos, comecei a ver. Eu confesso que eu demorei um pouco pra entender que aquela série era a série de Roseanne. Porque ela não faz falta nenhuma, porque o elenco é muito bom, real, assim. Eu fiquei chocado porque eu gostei, de verdade. Eu achei a família muito boa, muito engraçada. Eles têm umas piadas maravilhosas, porque na série, Roseanne morreu, né? E ela morreu de overdose de remédio. Adoro. Você descobre que ela teve uma overdose de remédio, que ela tomava, tipo, calmante, e aí morreu de overdose de remédio. E eles fazem várias... Que aconteceu com ela, né? Que ela só xingou as pessoas porque ela tava... Aham, exato. Aí eles fazem várias piadas maravilhosas com essa parada dos remédios que ela tomava porque ficava louca, que é muito engraçado. E aí tem uma cena muito boa... Que é uma das filhas dela falando que uma das únicas coisas que ela invejava do guarda-roupa da mãe era os remédios que ela escondia lá pra ficar loucona e falar merda na rua. Então eu falei, como eu não vou ver essa série? Eu achei maravilhosa. E eu já vi que no episódio 2 vai ter Tiff Weber de Grey's Anatomy. Então eu já quero ver também, porque eu quero saber o que Tiff Weber vai fazer. Já se tem, eu acho. Quebrar alguma coisa, né? Né? Vai, sei lá, ser eletrocutado, não sei, né? Morrer numa enchente, não sei. É, eu sei que só tem 8 episódios, eu acho, no aplicativo pra assistir. E eu tô aqui falando bem, porque eu realmente achei legal a série. Eu nunca vi a série da Roseanne antiga, mas essa, a estrutura é muito boa, os personagens, todos eles são bons. Tem uma criança viada na série, que é tipo uma criança não binária, assim. Ele tá decidindo qual gênero ele quer ser, sabe? E aí tem, tipo, uma conversa dele com o avô dele, que era o marido de Roseanne. Família brasileira falando... não apoia esse tipo de coisa, você sabe. Né? Pois é, e aí tem uma conversa dele com o avô, que é o ex-marido de Roseanne, ele falando que ele tá interessado num garoto no colégio e tal. Aí o avô dele fala assim, então, mas ele tem dinheiro. Você só fica se ele tiver dinheiro, tipo. Então eu achei legal porque eles tratam os temas assim, de uma forma muito aberta e muito leve. E eu ri bastante, então eu curti. Achei legal. Olha, vai se fuder aí, então, Roseanne. Surpresa, hein, Brasil! Não, e agora eu entendo por que a série da Roseanne tinha tanta audiência. Porque as pessoas que fazem a série são muito boas. O elenco é bom, né? Só tinha o problema que ela tava ali. Agora que ela saiu, a série tá maravilhosa, entendeu? Então, assistam, gente. Vale a pena. Adoro. Maravilhoso. Então, vamos seguindo aqui na nossa lista de séries maravilhosas. Vou continuar na ABC, então, e falar de outra comédia que estreou agora, que é Kids Alright, né? O The Kids Alright, que é uma série maravilhosa. Maravilhosa. Um ícone de série. Passem longe. Não vai falar mal dessa série, garoto. Uma família nos anos 70 de irlandeses católicos fervorosos. E a família tem 495 crianças com a mãe controladora maluca, o pai autoritário chato, e aí o filho que quer ser padre, que depois não quer ser mais padre, e o filho do meio que fica abandonado e que ele tá vendo a história da visão dele, e é tudo uma bosta. 20 não minutos é. De ruindade. Não. É assim, né? Jovem, é assim. Então tá, defenda seu ponto. Cara, a série é tipo The Gold versus os anos 70, né? Ela faz aí uma família só de homem, que os homens ficam tudo de lutinha toda hora, ah, vou contar teu segredo pra mamãe, mamãe descobre que o menino tem uma namorada, o outro que tava na escola dos padres vai largar, e ela diz, alguém vai ser padre nessa família. Se não for você, vai ser o próximo, que é o que tem a namorada, né? Então foi aquela briguinha. Mas o que eu achei fofo mesmo foi esse menino do meio, que ele quer ser artista de musical, né? Quer ser mãe Léa. E aí, tipo, a família não quer de jeito nenhum. Tipo, tem uma vez que ele tentou Outstage God, né? Que ele tá na igreja tocando sinos loucamente pra aparecer. E aí a família fica, tipo, se controla aí, fia. E aí ele vai fazer o testezinho pro musical no fim. A mãe vai atrás, tipo, seu irmão me desobedeceu e tal. Aí quando ela chega lá, o menino tá cantando mó bonitinho, assim, e ela fala, ah, tudo bem, ele é ótimo. E aí fica essa coisa da família que é muito conservadora, mas que aos poucos vai abrindo os horizontes. Eu achei fofo. Não vou ver mais, não vou, mas achei fofinho. Então, eu vi, né, essa série aí. Eu achei ok, me lembrou bastante The Goldbergs com, sei lá, That Seventh Show. Que é antigo. E eu achei legal. É porque tem essa barra, né? Que a ABC tá fazendo todas as séries iguais, né? Só muda o estereótipo da família, mas no geral as séries são todas iguais. Série de família, exato. Assim, eu achei legalzinho, eu achei os personagens legais. Eu gosto de comédiazinha familiar, me agrada, né, gente? Eu via The Neighbors, então. Esse tipo de comédia familiar é um estilo que me agrada. Mas eu não vou ver mais, assim, porque eu tenho mais o que fazer, né? Mas, assim, não me ofendeu. É que assim, eu não vi aquela que eu gostei de verdade, que era da Diana Fisher com um homenzinho, né? Que eles ficam separados morando na mesma casa. Queria muito ter continuado, mas não tenho tempo. Então não vou continuar essa, que é só ok. Uhum. Assim, não é uma Legacy, mas é ok. Ah, né? Não é porra. Maravilhosa que nem Legacy, né? Não é uma Charmed, né? Não é uma Charmed, mas porra, Charmed, grande estreia no Globoplay, né? Globoplay comprando só a série de qualidade duvidosa, tirando Killing Eve, né? Viado, comprou mas é que assim. Million Little Things e Charmed, né, Brasil? Porra, tá vendo também com Bom Doutor e Killing Eve. Mas é que só com as vendas de produtos de Charmed, a Globo vai ganhar uma fortuna, porque já tem o Rei da Noite, já tem Venom. Então, né, aguardando os próximos passos. Adoro! É uma amostra diferente de referenciando a cultura pop nerd. Exato. Maravilhoso. Mas continuando então na seara das comédias, vamos falar aqui da última comédia pra encerrar, que é a comédia da HBO. Que geralmente as pessoas falam assim, ai, comédia da HBO, adoro muito, humor muito rebuscado, muito fino. Enlightened, saudades. Eu preferia Enlightened, confesso. Adoro. Né? E aí, essa série, na verdade, ela é uma minissérie, supostamente, né? Criada por Lena Dunham, olha aí, né? Que é Camping, estrelada por ninguém menos, ninguém mais, que Jennifer Garner, que saiu da aposentadoria pra isso, e David Tennant também, que resolveu nojento, se emprestar a uma palhaçada dessas. Olha. Ô, Leose, conta mais pessoas que se trata dessa série maravilhosa. Sim, essa série é basicamente esse casal, Catherine e Walt, que decidem reunir os amigos num acampamento muito divertido. Aí Catherine fica fazendo as agendas, tipo, hoje a gente vai nadar de 7 às 8. Café da manhã cronometrado meia hora com a limpeza. E aí os amigos não obedecem, claro, porque eles não são idiotas. E ela tem uma barra muito grande que ela tirou o útero há 10 anos, mas até hoje ela não quer transar com o marido porque ela não se sente pronta, porque ela passou por uma barra muito grande, quase morreu. E aí eles descobrem que tem várias fofocas rolando entre os amigos, que eles não sabem, eles são os únicos que não sabem que fulaninha largou fulaninha pra ficar com não sei quem, fulaninha tá com a mulher hippie, né? Mas aí o pessoal... Maravilhoso! E aí todo mundo sabe, tipo, povo, ah, então encontrei ele semana passada. Aí... É isso. E aí, essa mulher que chega, que é a namorada nova do fulaninho, ela fica dizendo assim pra gente pegar, né? Ai, você devia tentar fazer a aula de não sei o quê, pra jogar seus chakras e tal, você vai ficar ótima. A Jennifer fica, você não sabe ver o que eu passei, eu quase morri. Tipo, fazendo um drama. E aí fica... Faz a Demi, né? Não, e um drama fora de tom total, né, amor? Total, não tem nada a ver com a série. E aí, esse povo fica... Aí Jennifer atira no cara sem querer, porque tem uma hora que eles estão dentro das cabanas. Aí ela acha que tem um urso lá fora, porque uma véia falou que tinha um urso. E aí ela pega a arma e fala pro marido, sai com a arma, ele, eu sou um pacifista, eu não atiro em ninguém. Aí ela sai, a louca da cabana, tipo, atirando pra todos os lados, sem olhar. E aí acerta o amigo lá, né, que tava com a mulherzinha do yoga. E aí o amigo depois fica todo costurado e chama a criança pra fazer os pontos. Olha, gente, que merda, viu? Uma pataquada. Girls ficou bom depois disso. Parabéns. Não, menina. Mas o melhor é que provavelmente daqui a pouco vai aparecer algumas pessoas falar assim que é uma série muito inteligente, muito sensacional, muito maravilhosa e a gente que realmente não entendeu esse humor inteligentíssimo de Lena Dunham. A gente viu errado, né? A gente viu errado. Eu acho. Sempre é assim. Sempre é assim. Eu acho que a única série da HBO de comédia que eu já assisti que eu realmente consegui rir foi VIP. O resto... Ah, eu achei que fosse Girls, série boa. Achei que fosse Insecure. Né? Não, Insecure eu não consigo rir, gente. Desculpa, eu não vejo como comédia. É claro que é comédia. Só a piroca na sua cara, né? Vocês lembram daquela também que... estreou, acho que tem 2 anos já, um tal de... Não sei se era High Maintenance, uma coisa assim que era de um cara que pedia drogas. É, do maconheiro. Gente, o cara envergava o outro, né? Nossa, as pessoas falando no Twitter que era maravilhosa de engraçado, eu via não, que eu só queria morrer. Pra completar esse bloco das comédias super engraçadas da HBO, tem a de Sarinha Jessica Parker, né? Que foi na terceira temporada sem também ninguém assistir nenhum episódio, que é Divórcio, né? Divórcio, gente, não é possível que as pessoas achem engraçado essas comédias da HBO. Não é possível que alguém assista isso, não é possível. Só pode ser lavagem de dinheiro, bicho, porque é muita série ruim de uma vez. Enquanto isso, o look que era boa tá aí canceladíssimo. Ah, não é? Boa. Perfeita, minhas bichas. Não, vale dizer, né, que eu tava lendo a notícia ontem que Vale do Silicone tá tendo problema nos bastidores e só deve estrear a sexta temporada em 2020. O quê? Porra, todo mundo sentindo muita falta, né? Claro. Não, é. Bom, eu tinha lido em algum site aí, provavelmente traduziram errado, ou então não sei, que na verdade... Tila Estrada problema... tava voltando pra Grey's Anatomy. Não, que era problema de agenda, a situação de Silicon Valley. Ah, porque o elenco de Silicon Valley é muito talentoso, tá fazendo muita coisa por aí, né? Aí não podiam gravar ainda e tal, e aí teve que ser adiada. Aí agora a gente tá sabendo a verdade aí, né, seu Eduardo? Outra série que as pessoas estão correndo muito atrás de fazer, que só se fala nisso toda hora, entrevista com fulano sobre isso e tal, então, tipo The Way, né, a série vem, é American Gods, que não sai nunca. Porra! Agora sim, né? Não, e o pessoal falando que, ai meu Deus, agora Brian Fuller saiu, não vou assistir mais, vai ser uma merda. Como se tivesse sido boa algum dia, né? Pois é. Gente, olha, pode já não tem o autor lá, já não tem a... Como é que chama a mulher? A Scully. É, a coisinha lá que faz a... Ah, a Scully, menino. É, então, ela vai assistir essa porra pra quê? Mas nem agora vai ser Kristen Chenoweth no lugar dela, né? Porra! Não, você também não vai voltar, linda. Ah, então acabou essa série, cancela. Nunca vi mesmo. Aí você pensa que Lincoln podia estar em The 100 até hoje, reinando com a Octavia. É, e tá aí. Ele saiu pra fazer essa bosta. Adoro! Maravilhoso. É, Zanon, que bela canção nós vamos tocar para passar para o próximo bloco. Olha, eu ia indicar um K-pop que eu tô muito apaixonado, porém, a dona da minha vida lançou uma música essa semana. Eu sabia indicar. Que era essa, graças a Deus. Então eu vou indicar Ashley Tisdale, Voices in My Head, com a música da Esquizofrenia, linda. Que aí vocês amem, porque é muito linda, perfeita, sem falhas. Não, sem muito falhas. Ela tá muito boa no clipe mesmo, gostei do clipe. Vamos lá, então. Vamos tocar, então, Ashley Tisdale, né? E a gente já volta, que a gente não sabe quando ela vai lançar um próximo de CD, né? Então vamos aproveitar enquanto dá. E a gente já volta. I got these feelings, I try to bear it down, but they keep screaming, and I'm just trying to filter out somehow, but they don't wanna leave. No, you don't need it, all the jealousy. And ugly feelings left from my history. I try so hard, but they get the best of me. And you got every reason to walk out the door, but you'd rather be next to me. All the voices in my head always try to break me. Fuck me up and change me. Estamos de volta com o Logado Cast, né, para mais uma remessa de novas séries. Agora esse é o momento de Leandro brilhar, né, e nos convencer. Mentira, Ele também não achou essa brastempo toda, porque estreou a nova série da Amazon Prime, né? Homecoming, ou Homecoming, com Julinha Roberts, né? O homem que também fez lá o Casamento do Meu Melhor Amigo, né? Del Monte. E ninguém menos do que o maravilhoso Bob Cannavale. Odeio esse homem, gente. Quem aguenta ainda, né? Nossa, eu odeio ele. Eu odeio desde quando ele era o namorado de Will em Will and Grace. Detesto demais. Eu comecei a aturá-lo em Homem-Formiga, mas nessa série já caiu tudo por água abaixo de novo, né? Mas eu acho que pra falar de que quem gostou, acho que foi o Darlan, porque, assim, gostar é complicado. A série é muito esquisita e é claro que os conceituais vão falar que a gente viu errado também. Do que se trata esta merda? Porque eu assisti o piloto, nada entendi também. Então, Homecoming, a premissa é... Ah, peraí, deixa eu dar um detalhe, né? Se você, para as pessoas que não assistiram e nem pretendem assistir, nós vamos dar todos os spoilers da série, contar o final. Ah, sim. E, claro. E vai dizer que essa série é criada ou dirigida ou alguma merda dessa pelo homem lá do Mr. Robô, né? O Sam Esmail, que todo mundo fica pagando o maior pau, quer dar a bunda pra ele, essas coisas. Meu Deus, que maravilhoso. E assim como o Mr. Robô é superestimada, desculpa, Nath, provavelmente essa série de Julinha também, né? Então, por favor, segue o baile. Então, a série começa sem explicar muita coisa e segue assim, vai até... Termina sem explicar muita coisa. Termina sem explicar muita coisa. E a história é o seguinte... Homecoming é uma clínica que fizeram de reabilitação para soldados que vieram com traumas da guerra. Eles não eu, a princípio, não tinha entendido muito bem o ano que se passava, mas a gente conversando ficou definido que era 2022. Nessa clínica eles trazem, os soldados vêm da guerra, e como eles vêm muito com aqueles transtornos, trauma, né, igual o Jack em This Is Us, eles vêm com trauma da guerra, então a função desse centro é receber esses soldados e reabilitar para que eles possam ser reinseridos na sociedade de novo. Isso em teoria, né? Em teoria, exatamente. Isso beleza. É o vamos fingir. Mas Bob Cannavale quer alguma coisa desses homens. E aí ele contrata a Julia Roberts, né? A grande terapeuta Hayley, Julia Roberts. Que se chama Hayley na série. E ela começa a fazer um trabalho com os soldados. E tem o principal lá, que depois ela acaba tendo uma atenção maior com ele. Começa a gostar dele, que é o Walter Cruz. E aí a série começa a explicar esse tratamento. Mostrar, ela fica revisitando com ele as mesmas situações que ele viveu de histórias... durante as terapias, que a princípio durariam 6 semanas, e a gente começa a descobrir que eles vão colocando um remédio na comida deles, no tratamento que eles têm que tomar. Tem um soldado que já fica meio, assim, cabreiro de que possa ser uma teoria da conspiração, e fica rolando isso. Nem ela sabe muito bem, o Bob Carnaval só quer o dinheiro lá da empresa, que dê certo, e aí já quase no final da série a gente vai descobrir que eles não tratam as pessoas para reinseri-los na sociedade. O objetivo é um programa com um remédio que é para tratar os caras, para eles esquecerem o trauma e o governo reaproveitá-los para mandar novamente para a guerra. Ou seja, reusar os caras para a guerra. E a história vai rolando em torno disso, só que já no primeiro episódio a gente tem uma situação que depois explicam muito bem. Ok, a explicação é legal. Mas já no primeiro episódio tem vários momentos que a tela ela fica reduzida como se fosse um post do Instagram ali, aquela quadradinha. E isso incomoda pra caraca a mim. Porque você fica, eu vi no celular, fica aquela coisinha minúscula, incomoda, e aquele tom de sépia eterno, desbotado do ambiente. E assim. Não, e o encerramento dos episódios, que a câmera fica parada em algum lugar, 56 minutos. Na verdade, não sei se você reparou, na abertura dos episódios já acontece isso. Não tem uma abertura. Fica a tela preta já com som ambiente do que tá acontecendo no episódio. Teve episódio que eu pulei a abertura e perdi falas depois que eu fui ver. E no final também acontece isso. E aí começa a história da Julia Roberts, né? Mostrando o flashback dela. Quando é o flashback é a tela toda aberta. Quando ela era a terapeuta desse centro. E quando passa pra timeline atual, que reduz a tela, fica um quadradinho, é ela uma pessoa completamente diferente. Ela é uma garçonete, ela não se lembra de nada, e tem um agente do Departamento de Defesa que ele tenta retomar essa história do que era o Homecoming, que virou, acabou sendo uma denúncia que não foi pra frente. Ele precisa provar que tinha alguma coisa errada ali para pro departamento que ele trabalha levar o caso à justiça pra reabrir e processar as pessoas envolvidas. Mas no piloto ele fala que é alguma coisa que deu ruim com o negão lá, né? Isso, isso. E aí a série vai contando isso, vai fazendo, trazendo os passos de quando a Julia era a terapeuta, o que até dá errado, o que deu errado, porque deu errado, e como ela vai fazendo pra se relembrar do que aconteceu. Porque ela... Mas ela tá esquecida porque ela tomou o remédio também? Então, aí já lá pro final da série, se eu não me engano, o Darlan deve lembrar um pouquinho melhor, se é no 6 ou se é já no 7, são 8 episódios. Ela se aproxima muito desse cara, do Walter Cruz, começa a... dar a bucetinha pra ele. Ela começa a desenvolver um sentimento pelo cara, e aí ela ao mesmo tempo ela descobre que aquilo ali não é nada um centro de tratamento pra reinserir o pessoal na sociedade. É putaria do governo pra aproveitar e mandar os caras pra guerra de novo. E aí ela descobre isso, e aí esse Walter Cruz, já na sexta semana, quando ela descobre, ela começa a fazer várias coisas, aí o pessoal vê que ela tá se aproximando, começa a caguetar ela pro Bob Carnaval, e o Bob Carnaval fala: afasta esse homem, dá alta pra ele, manda ele pra casa, que ele já começa a esquecer das coisas, mas sem o tratamento terminar. Manda ele pra casa, que eu não quero mais ele aí, que vai ser problema, pode acabar com o nosso projeto. E aí a Julia Roberts fica bolada, porque descobre, e resolve fazer uma refeição com ele, no laboratório, lá no refeitório. Come ele? Não, come a comida com ele. Bolada não, bolada não, ela fica louca do cu. Isso. ela fica, tipo, transtornada, e aí ela... Porque, assim, ela começa a desenvolver... Adoro a diferença do bolada não, fica louca do cu. Porque ela começa a desenvolver quase uma obsessão pelo cara, porque ela começa, tipo, a ficar muito, se importar tanto com ele, que ela começa a esquecer do papel dela naquilo tudo. Por mais que ela não soubesse em que ela tava se metendo, ela sabia que aquele homecoming ali não era bem pra ajudar as pessoas. Não era a boa bisca, né? Mas ela não tinha noção, no início, da extensão do que ela tava se metendo. Então, no momento, eu pelo menos interpretei dessa forma, tá? E foi por isso que talvez eu tenha gostado um pouco mais da série do que o resto das pessoas do universo. O resto das pessoas, porque... Leandro. Não, porque muita gente também não gostou, não é só você. Eu conversei com algumas pessoas realmente também falaram assim: ah, é muito chato, não leva a lugar nenhum, as coisas acontecem muito devagar, blá blá. Mas eu interpretei como sendo, ela começou a abrir mão da própria segurança dela, do próprio bem-estar dela, pra tentar salvar aquele cara, porque ela se importava muito com ele. Então, no momento que ela foi lá fazer a refeição com ele, ela meio que já sabia que tinha alguma coisa errada no tipo de comida e bebida que eles entregavam pros militares que estavam lá. Ela ficou, foi lá tipo Art em Orphan Black, sabia que tinha ela foi lá pra pagar pra ver, entendeu? Eu senti meio que como se ela tivesse querendo fazer um meia-culpa, sabe? Tipo, eu fudi tanto indiretamente a vida de vocês que agora talvez eu vou tentar me colocar na mesma situação pra ver se eu posso tentar ajudar ou desmascarar de alguma forma. Fala, Leandro, desculpa. Não, pode falar, pode continuar. Não, você tava contando melhor. Então, pode ir. E aí, quando ela fica louca do cu, como o Darlan disse, ela vai, resolve jantar com esse, ou almoçar com esse cara que ela se apegou demais no refeitório lá. E aí, ela repete a dose da sexta semana que ele já tinha tomado, ele não poderia tomar de novo, porque podia dar uma merda muito grande. Ela repete pra ele e ela toma também. Aí, a partir daí, a vida dela, tipo, ela acabou. Ela volta a morar com a mãe, volta a ser garçonete, que ela não lembra de mais nada, e o cara some. Aí tem a gente começa a descobrir que a mãe dele é o cara do Departamento de Defesa, começa a entrar em contato pra tentar fazer as ligações do que aconteceu. A mãe não quer atender, a mãe tem raiva dela, a mãe desse soldado. Diz que acabou com a vida do filho dela e tal. E começa a ter várias incompatibilidades no relatório do que aconteceu com ele. No relatório diz que ele foi agressivo, né, bateu nas pessoas e por isso foi expulso do tratamento. E isso bate com a mesma data que ela ela é afastada. Aí a gente, aí que a gente começa a descobrir todo o podre que tem e tal, e o Bob Carnaval perde a cabeça lá na apresentação desse projeto pro governo, pras pessoas, e todo mundo escuta ele falando no telefone com ela, da treta que é, e ponto, aí começa aí. Aí mostra a câmera, né, reduzindo, que ela, quando ela esquece, e aí quando esse cara da defesa começa a procurá-la pra saber, aí ela começa a ficar querendo saber realmente o que aconteceu, porque ela tem os documentos em casa, as coisas, só que ela não lembra o que era o Homecoming e tal. E aí o Bob Carnaval se aproveita, porque ele sabe, o cara procura ele vê que isso pode dar uma merda e ele acabar com a reputação dele, com o status que ele tem nessa empresa, nessa firma que faz essas maracutaias todas, e aí ele se aproveita dela, vai lá, tenta conhecer como se fosse um cara normal, que nunca tivesse conhecido, come a Julia Roberts, né, nessa situação. E que nojo, hein? Coitada da Julia Roberts, tem que dar pra Bob Carnaval. E resolve levar ela até esse centro que não é mais Homecoming, vira outra coisa. Só que aí... Olha, a mulher come. Só que aí acontece o grande plot twist, que quando ela já tá desistindo de tentar saber o que é aquele centro... Ela lembra de tudo. Um barulho de uma ave que tinha lá no lugar funciona como o famoso gatilho. Aí eita, porra! Ela escuta a ave fazer... Wah, wah, e tipo, aí a tela que era fechadinha volta a abrir todinha. E aí ela começa a se lembrar e foge dali. E aí fica naquela coisa de vou denunciar, não vou denunciar. Darlan, eu não lembro, mas eu acho que não chega aí pra frente nessa denúncia. Mas o Bob Carnaval perde o status todos que ele tinha na empresa. Uhum. Na empresa. A Hong Xiao, Eduardo, que eu tinha até comentado com você, essa mulher tá em tudo que é série da Amazon. Uhum. Ela era secretária do Bob Carnaval, passa a ser chefe dele e rebaixa ele. Exige ele assinar um contrato de que ele vai ficar quieto e vai ser rebaixado na empresa. O cara, o agente do Departamento de Defesa, ele vai no banheiro e, tipo, não volta nunca mais, né? Tipo, somem com ele da Doutora série. Doutora Han. Adoro! Adoro! Então, vai pegar o carro no estacionamento e nunca mais viu. E o negão com o nome de latino. Então, aí no final da série, no último episódio, no finalzinho, ela decide que ela se lembra de tudo, aí ela lembra que ela tinha feito planos com esse Walter Cruz de conhecer um lugar específico. Cheirar bucetinha num lugar específico, bem distante. Aí ela resolve pegar esse mapa e ir pra ver se ele tá lá, porque ele tá vivo, mas a mãe se recusa a dizer onde ele tá, e ela presume que ele esteja nesse lugar que eles combinaram. Aí ela pega, vai fazer a viagem lá de longas horas, chega lá na cidade, ela tá num restaurantezinho e ele entra pra comprar um café e tal, alguma coisa, e aí ela puxa assunto com ele. Aí quando ela puxa assunto com ele, ele senta na mesa e ele claramente mostrando que quem é você, tipo, eu não te conheço, mas ela também não diz quem é. Fica ali só naquele lero-lero pra ver se ele vai reconhecer. Só que quando ela fazia o tratamento com ele lá nessa clínica, ela tem um toque que ela não consegue deixar nada da mesa dela torta. Então, toda vez de sacanagem, ele pegava e entortava a caneta dela, ela ia e acertava. Aí no final, última cena do episódio, aparece isso. Ela tá conversando com ele, ele levanta lá, se despede dela no restaurante como se não lembrasse quem ela é e vai embora. Quando ela olha pra mesa, o garfo está torto. Esse ou é o grande... Ele foi falsa. Close no garfo. Esse é o grande cliff, né? Que a gente não sabe se o cara lembra ou se não lembra. E ele lembra. E ainda tem uma cena pós-créditos, que eu não sei se o Darlan viu. Tem uma cena pós-créditos no último episódio, depois de lá, né? Passa a Hong Xiao, o personagem dela, tá lá na mesa toda poderosa depois de meter a piroca no cu do Bob Carnaval. Ela pega tipo um perfume que é feito do mesmo produto que eles colocam no remédio, na comida, pra fazer as pessoas esquecerem as coisas, e passa no pulso, como se fosse um perfume do mesmo produto. E acaba. Aí assim, não sabe se já estão desenvolvendo uma outra maneira de fazer as pessoas esquecerem e tal. E acaba assim. Ou seja, é uma série que pra mim foi realmente de nada a lugar nenhum. É esquisita, não tem um propósito, não tem... Mas você vai assistir a segunda temporada quando sair. Porra, pelo menos o primeiro episódio eu tenho que ver, porque... Então, eu acho que não foi sem propósito. Eu acho que eles se propuseram a contar a história dessa organização, né? Desse mecanismo de reaproveitamento de militares. E eu acho que eles contaram de uma forma satisfatória no final. Eu gostei da série porque a série, ela tem 20 e poucos minutos por episódio, 30 minutos por episódio. Raramente então, chega a 30, né? Então, assim, por mais que a história seja confusa, você não perde horas de vida assistindo, você assiste aquilo e ok. Eu não sofri pra assistir, tá? Eu assisti até bem rápido, acho que eu vi em 2 dias, eu vi 3 episódios num dia e 5 no outro. Eu super rápido. E, cara, eu acho que as atuações estão ok. A Julia Roberts tá bem. Bob Carnaval a gente guarda na fanbase, que, né? Quem merece. Mas o negão lá, o Cruz, também, pra mim, ele tá super tranquilo. Então, pra mim, é uma série satisfatória. Comparado a tanta merda que a gente vê aí de 1h40 da Netflix por episódio, pra mim, o resultado foi super positivo. Então, eu não tenho muito o que reclamar, não. Eu confesso que eu não gostei. Porque, primeiro, não me pegou. Acho que fazer um thriller psicológico de 24 minutos... muita coisa parece que passa batido, sabe? Ó, eu vou te dizer que te pegou um pouquinho. Porque senão você não tinha assistido todos os episódios. Não, sim. Pelo menos claro. Um pouquinho assim te pegou. Sim, assim, de... sim. E você já falou assim... Ai, quero ver o primeiro episódio da próxima temporada. Falei, pra saber o que aconteceu. Por quê? Primeiro, eu assisti no final de semana que eu não tava muito bem de saúde, eu tava gripado. Então, não tinha nada pra ver também. 8 episódios de 24 minutos, jovem, que o Darlan falou. Tinha, a Netflix tem 80 coisas pra você não, assistir. Não, cara, não, do que eu assisto. Não esse papo de que não tinha muito pra do ver. Do que eu assisto. Podia ter visto a Maldição da Família Ribeiro mesmo. Ó, Essa eu não posso. Aí, não tinha nada pra assistir. Eu falei, 24 minutos, como o Darlan falou, você não tá perdendo muito tempo. Então, eu peguei, vi rapidinho. E sim, assim, não é aquela série horrorosa, a pior coisa do mundo. Eu não gostei muito. Mas eu vou ver o segundo episódio, que eu já fiquei sabendo que foi renovada, porque é aquele grande cliffhanger do garfo e do perfume da Hong Shao, né? Tem que saber o que vai acontecer. Mas quem sabe a segunda temporada. Mas a direção da série ela é meio incômoda mesmo. Tipo, essa coisa do close, de a câmera ficar rodando. Tem uma cena muito louca que a câmera fica rodando, assim, tipo, a pessoa tá saindo de um cômodo, aí eles fazem um plano sequência, assim. Que, tipo, a Julia Roberts tá saindo de um cômodo, aí tá atravessando a empresa toda, aí eles vão seguindo, assim, pela parede, não sei o quê, vai pro teto. Aí ela desce, não sei o que lá, e vai debaixo da saia, filma o cu dela. Tem close aí, tipo, no assim, grampeador. Que tá acontecendo, mano? Tipo, é meio louco. Close no grampeador, tem um episódio que eles fazem uma pegadinha com ela, porque ela não suporta esse pelicano que fica lá fazendo barulho o dia inteiro. Parece até eu com minha vizinha e o cachorro aqui. Aí ela fica o tempo inteiro. Esse acaba sendo o gatilho que faz ela voltar. Aí tem uma pegadinha que os soldados fazem que bota esse pelicano dentro da sala dela. Quando o episódio acaba, velho, a câmera fica naquele pelicano em cima da mesa até o final dos créditos. Aí você fica assim, vai acontecer alguma coisa? Não, mas é simplesmente um close no pelicano que, tipo, não leva nada. Por isso que eu prefiro close na boneca. Porra, não, tudo, né? Ouvindo o Leandro contar a história, até que parece minimamente interessante, mas do que eu vi que foi o primeiro episódio, 5 minutos foi essa história e o resto foi essas andadas, closes, da câmera, a grua viajando, aí esse quadrado do Instagram com um monte de fala confusa pra você ir pescando bem aos poucos. E tem muito disso, a série toda. Pois é, aí ficou, a gente quer fazer conceito, quer fazer experimental, vai pra faculdade. Não fica mexendo o saco com série na TV, não. Adoro! É muito Idols mesmo, close no catarro da Viola, close no celular. É muito close. E Julia Roberts fez alguma coisa na cara dela, viado, que ela tá parecendo... Ela tá horrenda. Olha... Ela tá horrenda, né? Desculpa, gente. Ela deve ter feito alguma cirurgia naquela cara, porque ela tá deformada. Porque tá a velhice chega pra todo mundo, né, gente? Mas não, não envelhece, né? O problema é que ela não envelhece. Ela tá com uma cara, tipo, parecendo uma mulher jovem, mas uma mulher totalmente diferente do que ela era. Ó, nós aqui, um monte de julgando a aparência. Não, mas assim, eu acho foda, por exemplo, Sandra Oh. Gente, envelheceu. Isso. Tá com papadinha. Tá com... Sempre foi a feia, idade... Ela é em Pompeu, né, bicho? Ela é em Pompeu, a idade chega. Acabou. Tá aí Viola, maravilhosa. Viola, pois exatamente, é. Maravilhosa. Continuam lindas, não fala com Sandrinha. Maravilhoso. Oh, Sandrinha tá tão linda quanto ela sempre foi. Gostosa. Então vamos pra próxima série, que é uma série da ABC, que veio ali pro horário maldito da terça-feira às 10 da noite. Aquele horário que eu amaldiçoei, né? Com o cancelamento de Bottom of Proof. Eu amaldiçoei esse horário. E desde então nada deu certo. Mas quando saiu prime time da ABC. Falei assim, pode ser que dê certo, porque vai ser a volta do Nathan Fillion, que durante tantos anos esteve ali com o Castle nas noites de segunda, né? E estreou aí, finalmente, The Rookie, né? Essa série maravilhosa, um procedural, onde a gente tem Nathan Fillion, né? Castle, que é um homem de seus 40 e blaus anos, quase 50, que tem uma construtora que tá fodida, a mulher se separou dele, e aí um dia ele tá no banco e rola um assalto nesse banco. E aí ele fica fazendo terapia com o assaltante do banco. Olha. Ai, gente, olha. Ele fica, o que você quer? Quais são seus sonhos? Que, me ele, fica, muito... ele fica distraindo o assaltante enquanto a gerente do banco vai tocar o alarme pra chamar a polícia, e aí acaba evitando o assalto, e aí ele tem um estalo, que é tipo, vou ser policial, só que tipo, ele é velho, né, e vou ser policial, e a partir daí ele, a série já dá um salto temporal, e aí ele acabou de se formar na academia de policial e tá indo pra primeira, pra unidade que ele vai trabalhar, né, chega lá, olha, tem mais dois novatos... É bem fácil, né, ser policial nos Estados Unidos, que ele decidiu, passou 7 meses e ele já está na rua. É, ele foi pro cursinho, né? Ele decidiu ser policial velho? Aham. Jovem, é que ele viu Quântico. Isso. Aí ele falou, eu vi essa temporada de Quântico aqui e tal. É tipo o Great News, que tem a véia estagiária de comunicação, só que é o Só que assim, eu não sabia que você decidia, você ia fazer um Detran da polícia num dia e 7 meses depois você já tava com arma na mão indo atrás das pessoas. É. Mas aqui na Polônia é assim também, sabia? É. Só dando fazendo um paralelo. Eu descobri que aqui você pode fazer um curso de preparação, acho que é de 1 ano, e aí você pode ser policial, se você quiser. Se você for cidadão da Polônia, tiver saúde. Não tem crime, né, Darlan? É, não tem tanto, né? Tipo, nos Estados Unidos é um pouco diferente. É. E aí a série, né, começa a trabalhar esses aspectos aí dele ser um policial velho e tal. E assim, é até agora das séries de TV aberta, a única série de TV aberta que entrou na minha grade, tá no episódio 5. E eu continuo assistindo porque eu gostei dos protagonistas, é fato. Eu gosto do Nathan Fillion, acho que ele é gostável, muito fácil, assim. Ele tem uma coisa que susto, é muito achei que você ia falar que ele era gostoso. Mas se não... Se fosse também, não teria problema nenhum. Ele é gostoso. Jovem, se preserva, porque esse homem tá com 70 anos de idade, todo morrendo pra dar uma corrida. Não, Eu tava rindo muito vendo. Não, essa cena dele correndo, que ele fica preso com o pé na grade, é maravilhosa. Essa cena que ele fica correndo com o pé preso na grade é maravilhosa. E aí, eu acabei gostando da série, gostei da policial que é parceira dele. O único personagem que eu não gosto é do policial babaca, que é o instrutor da namorada dele. E detesto que tem a mulher cracuda. Com a mulher cracuda. Porque no episódio, no episódio 3. Esse foi o episódio do tiroteio, né? Ele levou o tiro já, não foi? No primeiro. No primeiro, ele levou o tiro, né? Aí ele fica em recuperação, aí ele volta no episódio 3. E aí ele encontra essa mulher cracuda de novo. Aí ele dá uns remédios. Aí a gente descobre que a mulher cracuda, na verdade, ela era policial também, que se infiltrou nas drogas, igual o Jack Bauer. Se infiltrou nas drogas, amo. É porque ela era da narcótica. Não, e essa mulher cracuda, ela é, sabe quem, Léo? Anali Magote, a cara da Anali. Ela é aquela mulher do Wade, da primeira temporada, que ele se divorcia. O quê? É ela. Lembra? A primeira temporada que ela tá casada com o Wade, aí ela fica fazendo o filminho pra Zoe, que é até o episódio que o George Tucker toma um arpão na perna, sim, um tiro de arpão. Eu amo. Mas sim, no geral, eu gostei. E eu tô assistindo ainda, isso é verdade. Tá, sim. Porque ele é um procedural, de certa forma, mas ele acaba sendo um procedural diferente, sei lá, de algum da franquia Chicago, ou do próprio Law and Order, que, tipo, é um caso específico, é somente mesmo o casinhos que acontece, tipo, assalto na loja. É tipo um Hulk Blue com velho. É o que eu falei, tipo, eu vi Hulk Blue, gente. Eu vi 3 temporadas de Hulk Blue, também, se não me engano. E aí é igual. A única diferença é que o Nathan Fillion tem 70 anos de idade. E fica o chefe dele falando: ah, mas vou te botar pra fora porque você é idoso, sai daqui. Sempre que o chefe é mais velho. Né? E tipo, fazendo bullying com o homem, porque o homem é velho. E aí é isso. E assim, a estrutura da série é tipo um Grey's Anatomy de policial. Porque tu tem os casinhos da semana lá, os casinhos. episódios. Você tem os draminhas, ele pegando a parceira lá, Hulk dele. Aí tem o outro policial louro escroto lá. Tem a policial negona, que é a gente boa, que é parceira dele. Aí tem cada um tem o seu draminha particular. Tem o probleminha que ele é velho e o cara fica com conflito. Assim, eu achei legal a série. Eu gosto do Nathan Fillion. Eu vi 8 temporadas de Castor. Então, assim, eu gosto dele. Eu acho ele muito legal. E quando ele tava atuando, eu tava vendo o Castor ali. Eu falei, cara, é o mesmo personagem. Ele é o Castle. Então, assim, eu acho que ele deu uma engessada, porque eu voltei a ver Modern Family, né? Denúncia. Uhum. E aí, ele é par romântico da Hayley umas temporadas atrás. Eu nem sei se ele tá na série até hoje. É, ele vira. Porque ele é tipo um cara do tempo que o Phil é fã, e aí ele começa a pegar a Hayley. Nossa, velho. É muito que bizarro. Decadência, hein, bicho? Sim. Tem um episódio que ele vai pedir ela em casamento, e aí. Ela uma hora aceita, depois se arrepende, aí ele se arrepende de ter pedido. E você vê que é o Castle, sabe? Tipo, ele não sabe mais variar os papéis dele. Sim. Então, eu acho que eu não vou ver mais exatamente por isso, porque eu já vi 8 temporadas de Castle, eu já vi 3 temporadas de Rookie Blue, e já tô vendo 15 temporadas de Grey's Anatomy. E a série é a mesma coisa, entendeu? Então eu falei, tá bom. Se um dia que eu tiver à toa aqui na minha casa, tá com o episódio aqui no aplicativo, eu posso ver um episódio aleatório, mas não é uma série que me prendeu pra eu acompanhar diariamente, semanalmente, sabe? Pode acontecer dela virar uma nova Castle pra mim. Tipo, Castle, quando eu comecei a ver, eu lembro que eu achava assim, caraca, que série estranha. O maluco é escritor ajudando a polícia e tal, eram uns casos meio bobo. Só que aí depois virou uma coisa muito boa, uma série muito boa. E aí eu falei, porra, agora eu tô preso. Essa pode virar isso, mas eu duvido. E eu acho que vai ser cancelada, porque tá dando 0.7, né? Ela é a minha sériezinha. É a minha sériezinha do deslocamento do metrô. Tô super de boa pra mim, tá funcionando tranquilo. Enquanto ela não me irrita, beleza, eu vou continuar vendo, sabe? Mas ela tá na Globoplay também? Não. Ela é do Universal Channel aqui no Brasil. Ah, ok. Ah, tá. Então vamos pra última série desse bloco de séries, que é o spin-off do spin-off, né? Vamos falar de Legacies, o spin-off de The Originals, que é spin-off de Vampire Diaries, e reúne na mesma série o melhor de dois mundos, né? Porra, porque temos o melhor do elenco de todas essas séries, porque no final de TVD nós vimos que Larica abriu a escola Professor Xavier, né? Uhum. Pra supermutantes. E no final de Originals a gente viu menina Hope indo pra escola de Larica, né? Então, como não, Juju Black não pode ficar desempregada na CW, o que ela fez? Falou, vou fazer uma série maravilhosa, né? Vou fazer a malhação das séries dos bichos, né? Sobrenatural. E aí tem lobisomem, tem vampiro, tem bruxa e tem Hope, né? Hope que é vampira, lobisomem, bruxa, feiticeira e tudo, né? Acho engraçado que Hope é tudo isso, só que ela não consegue fazer o compel, né? De fazer as pessoas esquecerem. Tem que ficar chamando o outro personagem que tá lá pra isso. Ó, vou chamar o fulano aqui pra fazer o esquecer. Tipo, a viada é filha de original do samba e não consegue fazer isso. É, eu ia falar pra Leose trazer a sinopse dessa série, mas a sinopse é que ela não tem sinopse. Não, na verdade, ela já é continuação da última temporada de Originals, que Hope já tava na escola, né? E aí teve a passagem de tempo já em Originals, que Hope ficou dessa idade, né? Cecília Darcy adulta. E a filha de Larica. Né? E a filha de Larica e Caroline também, né? Já estão adolescentes. E aí, Hope tinha um meninozinho que servia shake pra ela, que ela ficou muito apaixonada, shake de amor, agrediu os bullies tudo pra vingar o menino. E aí, o menino tem um amigo lobisomem que vai parar na escola nesse episódio, e o menino vai junto, assim, né? Tipo, de lambuja. É. E aí, ele vai conhecendo, o episódio inteiro é só ele conhecendo a escola, assim, tipo, Animais Fantásticos, né? Gente, Hope fazendo os feitiços pro céu aparecer. Aí Larica chama o menino pra apagar a mente dele, não apaga. Não. Aí é uma loucura. Aí fala assim, não, pode ser que você tomou o chá de verbena, então você fica tomando verbena, então por isso que você não foi enfeitiçado, você é a deusa louca feiticeira. Aí esse menino rouba a faca sinistrona do universo, não sei o que, blá, blá, blá. E aí, quando tem uma explosão, né, olha a explosão, igual o Tchacabum. Aí Larica fala assim, não acredito, esse menino não teve a memória apagada, será que ele é sobrenatural também? Não, mano. Léo, deixa eu fazer uma pergunta, né? Porque eu buguei numa fala que você disse. Como assim, filho de Larica com Caroline? Ah, viado. Assim? mini flashback. Na sexta temporada de TVD, o Larica engravidou a Joe, que era uma bruxa lá da trama da temporada, de uma família de bruxos Gemini, não sei o que, muito, muito proeminente. E aí a Joe morre no casamento. Qual era o casamento, Zanon? Era da... Não sei, linda, não assisti, não. Tu não assistiu, não? Não, eu parei, acho que na quinta temporada. Ah, tá. Não, era o casamento do Larica com a Joe mesmo. O irmão da Joe vai lá, que é Monel, né? Na época ele era vilão, cai. E aí ele começa a matar todo mundo. E aí os bruxos Gemini fazem um feitiço, que eles transferem as crianças pra barriga de Caroline, que era a pessoa que tava mais próxima. Que? E aí na sétima temporada, que a Candice Sacola engravida mesmo, eles decidem revelar esse plot, tirar do cu e mostrar que Caroline tava com a gravidez escondida o tempo inteiro, e aí de repente Caroline tá barriguda 7 meses do dia pra noite, e tem essas filhas com Larica que ela cria como se fossem dela, mas não tá nessa série pra cuidar das meninas, né? Mas deixa eu... Caroline morreu, não foi? Não. Que eu lembro do episódio final de TVD, que tem aquele negócio que ela encontra com o Stefan. Não, quem encontra com o Stefan é Damon. Caroline, inclusive, aparece em Originals, dá a entender que ela vai ficar com o Klaus, e aí Klaus morre também, e ela fica pra sempre viúva negra. Gente, deixa eu te perguntar, Léo. E vale dizer que as filhas de Larica são horríveis. Não, horrorosa. Fala, Dona. É, por que que todas as crianças dessa série é Renesmee, que cresce assim? Então, na verdade, eu me questionei isso também enquanto assistia. Mas eu acho que é porque em Originals teve a passagem de tempo. Tipo assim, até o... sei lá, entre a penúltima e a última temporada, teve o tempo que a Hope cresceu, ficou adolescente, e aí parece que os originais ficaram vários anos separados, por causa de uma maldição lá que tinha, que eles não podiam ficar no mesmo ambiente, a não sei quantos metros e tal, e aí nisso já tava tudo crescido, é Renesmezida. Entendi. Então, né, não é Renesma. Foi assim, entendi, que merda. Bacana, né? Não, mas eu adoro que, tipo assim, só tem homem feio nessa série, no máximo lobisomem, não, legão, é gostoso. Sozinho, mas os outros são horríveis. Tipo, o protagonista, que é o moço shake de amor, ele usa um lápis de olho, assim, natural. Não, e o cabelinho encaracolado caindo no olho. Sim. E aí Hope fica fazendo uns discursos assim: se você é herói ou vilão numa história, só depende de quem está contando ela. Verdade. E aí... Não, tá, aí o pior. Ela não define quem ela é, que ela é filha do mal, mas que ela não vai poder, não precisa ser assim, gente. Maravilhoso. Sim. Não, e o pior é que esse menino, que é o humano sobrenatural de Almeida, ele chega no final pra Larica e fala assim: ó, eu queria ficar aqui na escola, não queria esquecer e tal, minha vida é uma merda, eu queria ficar aqui. Aí Larica fala assim: você não pode, porque esses seres sobrenaturais, eu estou tentando manter eles a salvo, mas eles são predadores. Bruxas são dos piores animais do mundo. Foi assim mesmo, esse é o pior. E aí o menino vai embora, rouba uma faca lá, antiga, antiguidade, faca mágica. E aí Larica fica puta, e aí rouba e fala assim: você tá dizendo que o primeiro homem que eu confiei e me abri é um mentiroso? Eu não posso aceitar isso, que ele mentiu pra mim. E aí vão atrás desse menino, dessa faca, fazem uns feitiços lá, magia negra, tudo, Sabrina, e quando vão encontrar o homem, não acham, e aí Hope diz: ele é, no fim das contas, o vilão da minha história. Ah, Hope, e... toma no seu cu. Não, mas no segundo episódio, o dragão é uma coisa maravilhosa, né, Zanão? Ai, maravilhoso, né, porque essa série Legacies, ela desconstruiu o TVD Originals, que ela virou procedural, que vai ter o monstro da série. Exato! Você viu o segundo, Leoz? Não vi, menino. Menina, a gente descobriu que quem explodiu o ônibus não foi o menino, que na verdade foi uma menina que tava dentro do ônibus, olha, na maravilhoso. Verdade, é um dragão disfarçado. Exatamente. Chupa essa. Foi a maldade de Emma que eles colocaram no olho do dragão. É, malévola. Olha. Mas Episódio também é uma pataquada sem fim. E as gêmeas já estão pegando mulher? Filha, não dá pra saber se elas gostam de mulher, se elas gostam de homem, se elas gostam dos dois, porque cada hora elas estão com um discurso, principalmente a Morena, né? Porque a Morena fica passando pela Shay Mitchell, né, tatuada, e fica assim, bota o dedo na boca, lambe o espelho e tal. E aí... Credo, que delícia, né? É, aí ela taca fogo na menina, aí a Hope fala assim: é, não fui eu que taquei fogo na minha ex. Aí você fica, então é sapatão. Só que aí ela fica tipo: ai, tô muito afim daquele menino ali, né? Bissexual, coisa que não existe, né? Tratada na série. Mas é uma série com seres fantásticos, Léo, por isso que tem bissexual. Hã? Aí a outra, a loira, fica dando em cima do lobisomem lá, tal, ah, não sei o que. Tá. Aí o homem rejeita ela, aí ela começa a quebrar tudo, botar fogo em tudo. Ah, sou bruxa! Olha... O episódio, não lembro se era o primeiro ou o segundo, a ex da filha de Alaric, ela acaba no vampiro também? Ela pega no primeiro já. Ah, é. Acho que é no segundo. Ela chega... Não sei se ela é sapatão, se ela não é, se ela é igual dos dois. Ela chega pra ele e fala, você não quer me chupar, não quer me ter? Aí o homem, você não gosta de mulher? Aí ela, ai, você quem se define se limita, não sei o que, vem aqui. Gente. Ela fala assim, me deixa seca e põe o pescoço pra jogo. Assim. Socorro! Muito sexual do jeito que o Leoz falou. Outra pergunta que eu tenho pra te fazer, Léo. A Larry, que já era um cu em TVD. Era uma. Apareceu em Origins, foi uma merda também. Pra que enfiaram de novo esse homem? Então, e protagonista, né, agora, né, amor? Não, o que é o mais incrível que eu tava falando aqui é que, tipo assim, a Larick morreu na terceira temporada de TVD. Sim. Até então ele era um personagem legal, namorava a tia Jenna ali e tal. A partir do momento que ele voltou, depois de muito samba de morto, ele não servia pra nada. Ele ficava sendo tipo o step da Caroline por conta das filhas, mas ela nunca quis estar com ele. Ele era um chato, nunca queria se envolver em nada. E aí ele vai, tipo, ter a vida maior que todos os personagens. Cadê Bonnie, professora, sabe? É isso que eu quero, é isso que eu quero. E Jeremy, já apareceu, Zanon? Não, porra. O Matt já apareceu. O Matt aparece no piloto. É, no piloto. Gente, mas Jeremy vai voltar de novo. Jeremy vai voltar de novo. Gente do céu, já confirmaram? Não é possível. Tá confirmado, tem foto dele no set já. Ah, quero ver no breve. Jeremy é o quê? No termina, ele fica normalzinho? Jeremy não aparece no final, né? Ele aparece na montagem da Globo, que é tipo... Grey's Anatomy? É porque no final a Helena faz uma narração e mostra como cada um tá. E aí eu acho que passa o Jeremy uma cena sorrindo, assim, não sei se é com a Lari, com quem é, mas não dão muito... Mostram o Matt, delegado. É, mas o Jeremy, ele fez alguma coisa na TVD, né? Ele era ele o caçador. Ele era caçador em algum ponto. Ele sai dizendo que vai caçar vampiro, mas no final da série em si eu não me lembro o que acontece. Adoro blogueiro. Maravilhoso. Eu achei que eu ia gostar, vi dois episódios e não aguento mais. Porque o segundo episódio protagonista é Rafael, Hope e Alaric. Pelo amor de Deus. Que delícia. Eu vi só o primeiro, só, e pra mim foi o suficiente. Vi o comecinho do segundo, mas aí achei um pouco. Nossa senhora, horrível. Não assistam. Bom, e o problema dessa série é que ela é mais adolescente até que TVD, né? Porque ela é todo ambiente escolar. Mas ela não tem diversão nenhuma, assim. É só a gente se queimando e se... Sabe, né? Porque igual eu falei, o TVD e a Originals tinha uma história assim, não era monstro da semana, né, Cris? Por mais merda que fosse, tinha alguma coisa fazer sentido. Nessa não, você não vê um sentido pra ter essa série. É só pra ele caçar os bichos. O primeiro episódio de TVD, eu lembro que ele era horrível, tinha aqueles neblina e tal, mas pelo menos assim, tinha o mistério do Damon voltando, o que é que ele queria, aí foi desenvolvendo, foi criando... Essa série, o grande conflito é que o menino roubou uma faca, que ele não foi aceito na escola. O Dandy Gossip Girl roubou, né? Aliás, temos notícias do final de You, Brasil? Eu tenho, você quer que eu te conte? Por eu favor. Já vi tudo. Estamos curiosíssimos pro final de You, Brasil. Eu não vi não, mas eu li que ele mata a molezinha. A loura? Mata. Mas, Zanon, você que assistiu a série toda, a loura era maluca também? Não. Não é que ela é uma pessoa, tipo, uma pessoa normal, mas ela é meio insegura com as coisas, ela se trollava, essas coisas assim, tipo, vida normal. Só isso, mas ele que é o louco mesmo, não era ela. E ela falou que é legal. Mas aí acabou a série, né? Porque ele matou ela. Então. Ele vai atrás de outra mulher. Porque assim... O que vocês estão falando? É a série que o Dan de Gossip Girl fica perseguindo as mulherzinhas na livraria, se masturbando na janela dela. Ah, tá. E o é o nome da série. Ah, entendi. O Darlan ficou achando que... Ele não rodou nada. Eu fiquei... Falando assim, gente, mas quando é que o Alaric matou a mulherzinha atrás da outra? Tô meio bugado aqui. Não, então, antes da Beck, antes dela, o Dan de Gossip Girl, ele namorava com uma outra mulher lá. E aí mostra, tipo, uns flashbacks que eles brigavam muito, que ele dava uma stalkeada, que descobriu que ela traía ele com o cara que ela era cantora, e ela traiu ele com o cara dono da gravadora pra conseguir fazer um CD, blá blá blá. E aí ela se muda pra Europa, muda o nome e não se fala mais nela. É o que a gente sabe. E aí acabou a série com ele Ele matou Emily, homofobia. É, matou, ele matou Shayzinha Mitchell? Matou, porque descobrimos que Shay Mitchell era stalker também de Beck. Eu tenho uma cena muito maravilhosa que Beck. Beck do cabelo bom. É, Beck do cabelo bom, de loira. Beck foi tomar banho na casa de Emily, aí Beck tá tomando banho assim com a porta aberta, aí vem Emily, olhando entre a porta, e Dan de Gossip Girl também tá na casa, que ele invadiu, e aí fica Dan olhando Emily e Emily olhando Beck. Socorro! E Emily faz a DJ? Não, só fica olhando com o cara mordendo o labinho, assim, lambendo o espelho. Adoro. E aí, Ben mata a Emily, porque descobre que é stalker, e ela descobre que ele é stalker dela, e aí mata ela, e aí ele fica vivendo nisso, blá blá. Aí, o que mais que acontece de importante? Acho que é isso, aí depois ele tem uma caixa que ele guarda as coisas tudo, o celular da Emily, celular do ex dela, os dentes do cara que ele matou, e aí Beck foi lá e descobre essa caixa, ele pega ela, guarda ela lá naquele negócio de vidro que ele tem que faz os livros, prende ela lá, ela tenta escapar, não sei o que, uma hora ela consegue, nem se ela consegue, ele cata ela, aí depois só mostra que ele matou ela, colocou ela no jardim do psicólogo que ela passava, porque esse psicólogo, ela traía o Dan com esse psicólogo. Gente. E aí ele acusou ele de tudo, falou que ele matou Emily, ele fez tudo, e aí no final, assim, ele tá lá, aí o que que ele faz? Nesse, quando ela tava no cativeiro, ela começou a escrever sobre ele, ele deixou uma máquina de escrever e falou, você tem que se inspirar a escrever, né? Ela tava lá sem fazer nada, falou, vou escrever um livro, né? Cativeiro da compositora, né? Cia, tava representando ele. Aí ela começou a escrever sobre ele, tudo. Aí o que que ele fez? Quando ele matou ela, ele pegou tudo isso que ela escreveu sobre ele, colocou tudo o nome do psicólogo e publicou. E fez ela ser famosa com o livro, que ele é bonzinho, né, gente? Matou ela. Depois de morta? É. Aí é assassino do bem, né? É, lógico, pelo menos fez uma coisa boa pra ela, né? Matou, gente, por amor. Que maluquice foda que faz a série. Aí ele lança esse livro. Ah, antes disso, esqueci de contar a melhor parte. Quando o Beck tentava fugir, Paco viu ela desesperada, gritando por ajuda. O que que ele fez? Foi embora. Porque ele já porque Ben tinha matado o padrasto dele e fez um favor pra ele. E aí... Ah, o menininho! É! Aí ele viu ela pedindo ajuda, não ajudou ela porque ele já tinha, o Dente ajudado ele com o padrasto, aí ele falou assim, deixa ele matar as pessoas, né? Vou fazer o quê? Deixa as pessoas! É, aí depois, no final, última cena, ele lá no lançamento do livro, na biblioteca dele, lá na livraria, aí entra uma mulher de saia e blusa, né? Aí ele começa a falar, olha, aí ele tipo, termina de falar dela e já começa, essa aí tá de saia, mas com blusa com capuz, mas quer ser notada, aquele textão dele, e aí quando chega é ex-namorada dele que volta e acaba a série. E aí, provavelmente, vai ser season 2 com a ex dele. Que é um sucesso essa série, né, gente? Olha! Maravilhoso, então, de parabéns. Olha, grandes merda. Claramente, vou continuar, né? Porque já estamos aí, né? Uhum. Ai, meu Deus do gente, céu. Só um parêntese aqui, nada a ver com o podcast. Tô vendo os comentários da foto que o Léo postou no Instagram. Ah, o comentário. Nossa, você é a cara do ator da série Cia Sai Sai. Mas você é muito mais bonito. Vamos procurar quem é. Socorro. Olha, Zanon fazendo escola, hein? Quem comentou foi Esnaldo Júnior há 3 horas. Vou até dar um like no comentário. Zanon fazendo escola no stalker do Instagram, gente, do Léo. Ó, tem, ó, o CSI Cyber tem o coisa lá da... é da Jessica Jones na beat do apartamento 23. Como é que ele chama? James Underbeek? O Dawson's Creek? Tem ele. Aí tem Michael de Good Place. Eu acho que CSI Cyber tem o Chris, não tem? O Everybody Hates Chris? E tem um gordinho de barba. Não, então é esse, né? Você é o Vanderbeek. Com certeza. Com certeza é o Vanderbeek. Ah, é o Dawson. Leózio, eu sempre achei mesmo que você fosse parecido com ele. Ah, sempre falei pro Eduardo, não foi, Eduardo? Leózio me lembra o Dawson. Olha. Eu acho. Ai, o famoso. Eu acho que quem comentou foi o Leandro com um fake. Eu acho que eu sou Ted Denson. Leózio, vou criar um perfil fake pra comentar tuas fotos, então. Boa ideia que me deram. Então... Vamos deixar os comentários nas fotos do Instagram de Leoz de lado para falar da emocionante despedida de Andrew Lincoln em The Walking Dead, né? Porra. Depois de 9 temporadas, né? Rick Grimes saiu numa saída, e foi muito alardeada, veiculada pela imprensa. Ele falou na Comic Con que tava de saco cheio, não queria mais essa merda, não sei o que, tererel. E aí eles fizeram um episódio que tinha tudo pra ser um episódio muito legal, muito bacana, né? Trouxeram o Shane de volta, trouxeram o Chocolates Rachel de volta, trouxeram a menina do Star Trek lá, a Soneca, de volta, né? E aí essas pessoas só apareceram na série pra falar coisas e mandar ele acordar, a loucura, né? Aí tiveram o grande confronto de Maggie contra Negan também. A gente falou, meu Deus, vai ser esse episódio. Aí, começando, né? Tem que começar do começo, porque eu vi o finalzinho do episódio antes da saída do Rick e mandei pra Leandro o vídeo. Falei, olha, Leandro, que forma esdrúxula que Rick vai sair da série. Que ele tá dando umas cavalgadas. E aí, o que acontece? Esse homem cai num vergalhão, do nada, cai num vergalhão. E aí, no começo do episódio que ele sai, ele fica lá tentando sair do vergalhão. Aí monta no cavalo, aí anda, tem alucinação, e assim vai, né? E aí, no final, tem vários zumbis chegando, ele, não sei o que, papapá, você fala, meu Deus, vai ser despedida emocionante, porque eles estão num plot de construir uma ponte que vai ligar as comunidades tudo, e vai ser show, né? E aí, o que acontece? Esse homem tá na ponte, aí ele vê que tem uns dinamite, e ele fala assim, vou explodir essa ponte, vou acabar com esse zumbi tudo, minha galera vai ficar salva, e eu vou morrer, mas segue o baile. E aí, vem Michonne, vem Maggie, vem Daryl, vem a menina lá, Jamie Lee Curtis genérica, vem todo mundo aí querendo lutar com o zumbi, aí Michonne, ai, vou lá na ponte, vou matar o zumbi tudo, chama salvar meu homem, não sei o quê. E aí, Rick pega a arma, dá um tiro nos explosivos, e aí explode a ponte, não sei o quê, Michonne chorando, falando, ai, meu Deus, meu, morreu. E a gente falou, meu Deus, a despedida de Rick como muito emocionante, morreu, agora é pra valer. Porra. E aí, o que que acontece? Este homem está vivo. E aí, para melhorar tudo, tem a moça lá do lixão, que tá com o walkie-talkie, aparece no começo do episódio. Você fala, ah, gente, o que essa mulher tá fazendo aí? Aí a mulher vê Rick jogado assim no chão, se levantando assim, depois da explosão, meio morto. Aí ela fala, aí aparece um helicóptero. Aí ela fala assim, gente, acabei de achar um B aqui. Aí, mas esse B é super foda, super maneiro. Levem ele, porque vai ser show. E aí termina. Mas a mãe Lucinda era mancomunada com um povo de helicóptero do resgate? Exatamente, helicóptero. Que nunca apareceram na série, né? Gente, mas tudo bem. E aí, esse homem vai embora no helicóptero todo tecnológico, todo maravilhoso, Michonne chorando, que ficou viúva, não sei o que, blá blá blá. E aí, quando acabou o episódio, os criadores de The Walking Dead foram pro Twitter e falaram assim, ha! Pegamos você! Que Andrew Lincoln não vai sair, mas vai fazer 3 filmes de The Walking Dead em várias partes do mundo. Vai ser muito emocionante. Vocês não perdem por esperar. E aí, pra terminar de cagar essa saída, que já foi uma bosta, fizeram um salto temporal de 6 anos. Aí tem uma galera lá no meio dos zumbis lutando, não sei o que, papapá. De repente vem só uns headshots no zumbi. Aí o pessoal vem correndo, não sei o quê. Aí quando eles olham, tem uma menininha com a katana na carcunda. Aí ela baixa, pega o chapéuzinho, bota na cabeça. Aí eles perguntam, quem é você? Aí ela fala, meu nome é, sei lá, Tirulipa Grimes. É, Renesmee Grimes, meu nome. E aí, a filha de Rick vai ser a nova líder. Bicho, como é que as pessoas aturam isso ainda? Ninguém se respeita, ninguém tem amor próprio. Yeah. O Edu falou que foi bom o episódio, nenhum momento foi bom. Ele tá se iludindo, ele e o fã. Mas de onde surgiu essa filha, gente? Não, jovem, perto do que toda essa série é, o episódio foi honesto para uma despedida, até eles cagarem tudo no final. Pra dar tchau, sim, foi. No... Não, mas olha só, sinceramente, eu acho que isso aí que você narrou tudo foi melhor do que aquele trailer que você me mostrou, que ele cai no vergalhão. Maravilhoso. Gente, eu achei que ia ser aquilo ali e acabou. Se fosse aquilo ali, ia ser mais cagado ainda. Não, mas o fato do helicóptero, que, assim, teve uma pessoa lá no Twitter que veio fazer gracinha, tomou um bloco na hora, porque falou que no primeiro episódio da série tinha um helicóptero. Eu não me lembro, real, de helicóptero nenhum no primeiro episódio da série. Mas a gente tá falando numa passagem de tempo absurda. Tipo, já se passaram quase 5 anos desde que a infestação zumbi começou. Entendeu? Tiraram gasolina de onde? Do cu? Só se for. Ou do pendrive de Revolution. Pode ser. Mas, tipo, não tem tecnologia. A última esperança deles era quando eles foram lá naquele bagulho da saúde no final da primeira temporada e já não tinha mais ninguém, já tinha fudido a mariola pra todo mundo. E aí os negros querem dizer que é super normal um helicóptero passar, super equipado, resgatar o cara, fizeram curativo, cuidaram dele. Tava e aí eles com ondinha, com barulho de respirar. Exatamente. De aí vem uma palhaçada dessa, fala assim... Avulsa, ah, né? Não, porque a gente vai expandir o universo, e aí Rick vai fazer 3 filmes em várias partes do mundo, mostrando apocalipse zumbi. Meu ovo, né? Pelo amor de Deus. E aí tem essa passagem de tempo de 6 anos, que aí botaram a peruca da Pablo Vittar na Carol. E aí agora... Grande protagonista é Daryl. Vocês são muito corajosos. Não, e aí... Isso aí é da Daenerys, velho. Aí os produtores vieram dizer assim... Ah, não, e esse também foi a despedida da Maggie, né? Foi a despedida dela também. Que, tipo, não teve impacto nenhum. Por quê? Estão acreditando que o Whisky Cavaleiro vai flopar horrorosamente e ela vai pedir pra voltar pra essa bosta. Só que se ela tem um mínimo de vergonha na cara dela, ela não volta pra isso. Isso é um lixo. Eu não sei o que o pai dos Winchester tá fazendo humilhado nessa série, bicho. Porque a cena dele com a Maggie é o espectador assistindo essa série. Por favor, me mata, me tira daqui, não aguento mais. A cena que ela foi conversar com ele, eu olhei pra cara dele, na hora que eu tava vendo a cena, eu fiquei, mano, como é que se o cara tá se sujeitando a fazer um papel desse? Exatamente. Eu falei, gente, é ridículo, porque ele já perdeu todo o negócio de vilão que ele tinha que fazer. Ele não tem mais o que fazer na série. Já acabou o que ele tinha. Eu achei que calma no aí, final, quem? Hora, o Negan? Negan? É, ele tá preso. O Negan agora é mocinho? Não, eles prenderam ele, tipo, pra torturar ele. E ele pediu pra Maggie matar ele, que ele não aguentava mais ficar daquele jeito, que blá blá blá, que não sei o quê. E ele ficou nisso, aí ele fica todo humilhado lá. E não tem mais função nenhuma, que nem pra vilão ele vai servir mais. Gente, como é que ele se presta isso, gente? Deve estar ganhando dinheiro pra reformar a casa do cachorro, né? Olha, ele tá ganhando dinheiro pra poder sustentar os vícios em fazer fanart de Peyton, né? A mulher dele, né? Mas foi isso. Olha, um papelão ridículo. Parabéns pra vocês que ainda assistem The Walking Dead. Parabéns. Parabéns pela coragem, porque noção vocês não têm nenhuma. Porra, não, parabéns mim, pela força. Começou cagado pra mim na hora que eles colocaram Rick e como é que era o Shane? Shane. Eles conversando um monte de boa. E aí, truta, não sei o que. É, então. Comendo hambúrguer, né? É, a filha não é sua, você sabe, ela tem meus olhos, não sei o que. Eu falei, mano, o cara causou a vida na série. E agora eles são muito amigos e as pessoas. Não, o pior é o Rick falando. É mesmo, mas sou eu que tô criando, hahaha. É, ele copiou os fãs da série falando, nossa, que da hora, a amizade voltou, mano, que amizade o cara causou na vida do outro. Gente, se respeita. O que eu adorei foi que Lori e Carl não aceitaram aparecer, né? Porque foram convidados e falou, não, volto pra essa porra. Pra aparecer no flashback. Adoro. Leócio, que belíssima canção. Vamos tocar para passar para o próximo bloco desse programa. Então, menino, vou fazer um pedido muito especial. É o seguinte, eu vou editar a música para você, porque ela tem um twist. É o seguinte, eu vou querer Balancinho, de Cláudia Leite. Garoto! Na velocidade 1,25, que é a dica do jogo paródia para a música melhor. Então eu vou fazer essa conversão pra você e te mando. Vocês vão ver como o balancinho fica maravilhoso, super olha, ágil. Super. Olha, eu acho que com esse trabalho que o Leoz vai fazer, a música tem que tocar toda, hein? Quê? Né? Ah, no In 25 ela vai dar o tempo que só você põe normalmente. Vocês vão ficar... Ó, vejam o vídeo do Diogo Paródia, gente, da análise de balancinho. A Ivete falando sobre a música. Tá incrível. Maravilhoso. Então vamos tocar Cláudia Leite acelerada e a gente já volta. Balancinho. A onda chegou, arrepia a pele. O corpo vibrou, vai seguindo o baile. A onda chegou, arrepia a pele. O corpo vibrou, vai seguindo o baile. Nas plataformas só se ouve, e no radinho só se ouve. 3, 2, 1. Uno. Balancinho, balancinho, yeah. Balancinho, cabeça, cintura, joelho, quadril. Balancinho, balancinho, yeah. Balancinho, cabeça, cintura, joelho, quadril. Subiu até festa de swing, eu vejo o povo se jogando. Geral entra na dança, não resiste o balanço, vai empurrando. Todo mundo larga o passito, todo mundo faz, tá bonito. Todo mundo larga o passito. Todo mundo larga o passito, todo mundo faz, tá bonito. Todo mundo larga o passito. 3, 2, 1, balancinho. Cintura, joelho, quadril. Vai no balancinho. Balancinho. Balancinho. Cabeça, cintura, joelho, quadril. Assim, pega, joga nessa vibe, vem aqui, me pega, deixa com vontade. Estamos de volta com o LogadoCast agora para falar de filmes maravilhosos que pudemos assistir. Vamos falar com spoilers, sem spoilers, da forma que a gente quiser, porque o programa é nosso. E vamos começar com esse filme, né, que todos viram o trailer e já falaram Gaga, vencedora do Oscar. Gaga faz um filho em mim. Gaga, né, I'm Devastated. Que Gaga é... come meu bunda, né? Gaga come meu bunda. Que é A Star Is Born, né, como disse Darlan, ou Gaga Land, né, Nasce Uma Estrela. Esse filme aí, muito enaltecido pelo público, né, pelas audiências, as pessoas tudo falando. E ele é a quarta versão desse A Star Is Born, né, porque teve com a Barbara Streisand, com a outra atriz que eu não lembro, e com outra atriz também lá em 1937, se eu não me engano, né. Então, Man é a quarta... Quê? Quê? Sei lá, só joguei o nome no ar, sei lá. É a quarta versão, né? E se eu não me engano, as primeiras duas versões eram pessoas que queriam ser atrizes, né? Mulheres que queriam ser atrizes. E aí, na versão da Barbara Streisand, que é de 70 e alguma coisa, tem essa parte da cantora. E agora também na versão da Gaga, também é mais uma vez como cantora. Esse projeto tá parado há um tempão. Quem ia dirigir ele era o Clint Eastwood, né? Ele ia dirigir e protagonizar a série. Graças a Deus tiraram. Ele ia dirigir e protagonizar. E quem ia ser a estrela em questão era Beyoncé, né? Beyoncé ia ser a estrela. A Deus, não ia mais de Oscar, né? Até os fãs da Beyoncé admitem. Mas aí acabou. Atriz, né? Mas aí acabou dando ruim, né? E o projeto acabou indo parar nas mãos do Bradley Cooper, que dirige e protagoniza o filme, junto com Lady Gaga, né? A vencedora do Globo de Ouro, Lady Gaga. E assim. É verdade, sabe? Você tem que dizer que esse filme foi parar na mão do Bradley Cooper e ele, numa sala com 100 pessoas, olhou pra ela e acreditou, né? Que ela gosta de soltar o novo bordão dela. Você não sabe o que é você estar tá numa sala com 100 pessoas, mas você tem apenas uma pessoa que acredita em você. E essa pessoa é o Bradley Cooper, que me chamou pra fazer esse filme. E, inclusive, ela que acreditou nele de volta, porque ele não ia atuar, né? E aí ela disse: sua voz é linda, canta aquele Exatamente. Exatamente isso. Ah, ficou ótimo, gente. E acabou que o filme saiu aí, né? Eu já tinha visto o trailer, tava bem empolgado por causa da cena lá de Shallow e tal. E foi uma grata surpresa, na verdade, o filme. Assim, a história é muito simples, né? Se a gente for analisar friamente, que é um cantor que já teve o seu auge e hoje já tá em um certo declínio, né? Que é o Jackson. Ele é um cantor country que ainda faz sucesso, mas já não tão quanto antigamente. E tem problemas com bebida, né? Ele tem um problema no ouvido também. Drugs e álcool. E numa dessas saídas dessas aí, procurando lugares pra tomar uns Beer Night, ele encontra a travesti Lady Gaga e se apaixona desesperadamente pela voz, né, e pelo grande visu de Lady Gaga, que tá travestida com fita isolante maravilhosa. E aí, em uma noite, tudo muda, né? Tudo pode mudar, porque Lady Gaga também era compositora, songwriter, mas as pessoas falavam que ela não podia cantar as músicas porque o nariz dela era muito grande. E que ela era feia. É, mas aí... Não, mentira. E que nem o nariz dela era grande. Mas ela tá bonita no filme, eu achei. Ela tá natural, ela tá natural. Ela tá natural. É. Inclusive, eu queria uma pra mim. Joga. E aí... Começa essa história de amor platônico, né? Amor enlouquecido. E enquanto a Lady Gaga vai crescendo, né? Na carreira, pessoalmente, o Jackson vai nesse caminho oposto, né? Ele vai declinando, cada vez se afundando mais, e tem muitos altos e baixos. E o filme é todo focado nessa relação deles dois, né? E assim, é um filme muito bacana de se ver, assim. É um filme que super bem dirigido, bem atuado, as músicas são muito boas. Bem diagramado. Bem diagramado. É bacana, igual Kong, né? Dia da Caveira, esse é um filme realmente bom. Ele é um filme bom. Preserve Eduardo, garoto. O Nasce Uma Estrela é um filme realmente bom. E eu fiquei, assim, bem feliz, na verdade, com a interpretação da Gaga, né? Que tinha visto ela só no American Horror Story Hotel. E que acho pavoroso, na verdade. Eu mas... acho que foi a primeira coisa que eu vi com a Gaga. Que eu mas no filme, ela segura muito bem, assim, sabe? As cenas que ela tem um embate ali com Bradley Cooper. Eu acho que ela segura super bem. E eu fiquei bem feliz com o filme, de verdade. Ela tá bem dosada na atuação, cara. Ela não tá, sabe, muito... Ela não tá Lady Gaga. Reacting. Ela tá uma atriz. Adoro o novo bordão, bem dosada. Não, ela, sério, porque é bom inventar, né? Assim, adoro. Igual bem diagramado. Tomara que fique. Uhum. E assim, Leandro querendo fazer o barro acontecer. Não, gente. E assim, eu acho que... eu consegui criar uma conexão, né? É muito importante pra mim quando eu consigo criar uma empatia com os personagens e conseguir criar a empatia com a Ellie, com o Jackson. Tem algumas cenas assim que são muito, muito, muito boas pra mim. Toda aquela parte dele internado é boa. Quando ela vai encontrar com ele lá no hospital. E eu acho que já tinha um tempo que o filme não me fazia sentir vergonha por um personagem que é a cena dela recebendo o Grammy, sabe? Ai, que maravilhoso. E você fica constrangido real pelos dois, sabe? Eu fiquei, cara, essa hora me deu uma aflição, porque quando ele já tava ali todo caído na escada querendo subir, aí a gente já ficava assim, não, por favor, tira alguém daí, mas nervoso, como se fosse de verdade. E quando ele sobe, que ele se mija, cara, assim, é vergonha, mas não é aquela vergonha de tipo... de escárnio, é aquela vergonha. Você sente como se tivesse sido ele ali na hora, ou ela, como se você estivesse presenciando aquela situação que, sabe, é triste a pessoa não ter o controle por causa do vício. Sim. Caraca, eu fiquei muito aflito nessa cena. Só pra o Darlan entender a gravidade da cena, Darlan, acontece assim, o Jackson faz uma performance no Grammy antes, tipo, ele fica tocando totalmente chapado, e aí ele vai sentar do lado dela. É que vale dizer pro Darlan o lead desse ato, né? Mas é como ele tá tendo esses problemas com droga e bebida, várias recaídas, ele vai só tocar guitarra pra um outro pessoal cantar, um pessoal mais novo. Isso. Né? E aí ele senta lá, ela recebe o prêmio e ele tá, tipo assim, dormindo acordado. Aí ela, tipo, levanta, ele vai meio que se arrastando em cima dela. E aí quando ela vai subir no palco, ele cai na escada, assim, e fala assim, vou ficar aqui. Aí, tipo, tá todo mundo vendo o homem caído lá. Gaga vai lá receber o prêmio. E aí ela tá falando e ele fica assim, você ganhou? Tipo, da escada, né? Ah, peraí, vai aí em cima, você ganhou, né? Aí, tipo, ela tá tentando falar. E ele tá, tipo, olha você ali no telão, olha lá. E aí, tipo, a bicha morrendo de vergonha de não seguir o baile. Daqui a pouco o homem tá todo mijado em cima do palco. E assim, o que mais é bonito nessa história toda é que, assim, ela tinha tudo pra fazer o que muito artista faz, né? Quando é casado com outro artista famoso também, ou conhecido, nem tão famoso, mas bem conhecido da galera, é que simplesmente, foda-se você, deixa. O vício é seu, não é meu, eu não quero mais nada. Mas aí entra a questão que eu perguntei pro Leoz antes da gente começar a gravar. Porque tem a questão. Eles são muito apaixonados um pelo outro, ou isso se tornou uma relação tanto quanto doentia de codependência de um do outro, sabe? Porque ela é completamente devotada pra ele e ela se tornou uma droga pra ele. Uma droga, sabe, pra ele. Ele ficou viciado nela. Porque todas as vezes que ele tem recaída, são vezes em que ela não pode atender ele, ou que ela não pode estar com ele, ou que ele chama ela pra ir ver ele fazer esse ensaio lá, o show corporativo, não sei o quê. E ela fala assim, poxa, não dá, tô trabalhando no meu álbum. E aí ele sempre tem recaídas quando ela não tá, assim... tendo ele como prioridade número um, sabe? Na verdade, eu acho que ele é muito dependente dela. Porque, assim, a gente tem que lembrar que o filme... tudo acontece muito rápido, né? aquela enrolação dela, ah, não canto minhas músicas, eles já matam no início, já segue ela ficando famosa. Só que assim, a gente tem que pensar que ela, muito pouco tempo atrás, era uma menina inexperiente fazer show de drag, que tudo aquilo que aconteceu graças a ele. Então assim, eu acho que ela tem muito do amor por ele, ela tem muito da dívida também, né? Tanto que ela começa a atrasar a carreira, assim, desistir da tour e tal, por conta do problema dele. Agora eu acho assim, falei pro Sasa isso antes, o filme perde uma oportunidade pra mim muito grande de desenvolver o drama dele mais focado na questão da perda de audição, que ele tem um problema, do que do vício, porque no fim das contas que ele tá ali maluco e tal, eu entendo que o problema de audição contribui pra isso, mas poderia ser só um viciado, sem um problema, entendeu? As coisas que ele tá fazendo. Eu acho que o filme perdeu a chance de repente ele perder a audição por completo, e aí ela ter que realmente ficar do lado dele, porque ela sentia que ele não ia dar conta sozinho, só com o empregado e tal, sabe? Como eu não tenho tanta empatia com a história de viciado, eu acabei não sentindo tanto a parte dele. Eu gostei muito dela, e ele eu fiquei tipo, ah, então tá bom, outro viciado do cinema, sabe? Eu sei que é feio falar isso, mas eu acho que o filme poderia ter sido muito mais. Ah, sim, eu gostei, e eu entendo que eles tenham realmente amor, foi um amor que surgiu arrebatador, é claro, com seus problemas, com o amor vieram os problemas que já existiam, e os que foram acontecendo ali no decorrer do relacionamento deles. Porque, assim, o que me fez gostar bastante desse filme, além de tratar a situação do vício, realmente, eles podiam também ter tocado um pouquinho mais fundo na questão da audição. Mas ontem eu li uma entrevista, eles dizendo que já tiveram que... Eles ficaram muito preocupados com o tamanho do filme, vai sair um com versão cortada, com as cenas cortadas e tal, que eles se preocuparam com isso. Então talvez tenha tido mais alguma coisa numa versão do diretor. Mas eu achei interessante porque ele eu vi muita gente falando que acaba sendo um relacionamento abusivo e tal. Eu não vejo por esse lado, porque ele, eu acho que no primeiro encontro deles, eu acho que ela já percebe que ele tem um problema com álcool, assim, sabe? Ele tá completamente bêbado já ali, né? Já naquele, quando ele entra no lá no bar, do lado, é um bar LGBT, não é? Ou é só, é um que tem, eu não lembro agora. Eu acho que é um bar LGBT, não é isso? Que o cara fala assim, você não vai gostar daqui e tudo. Ele, não, eu quero é onde tem pra beber. Então, assim, naquele encontro ali, ela já percebe que ele tá completamente chapado. E provavelmente ela, como não é garota, e sabe que o pessoal nesse meio tem, não é que tem tendência, mas tem facilidade de ter acesso a qualquer tipo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, sabe? Ela já deve ter percebido aquilo ali, e ela meio que, assim, pode ter sido muita devoção pelo que ele fez por ela, pode. Mas eu acho que ela também não seria obrigada a aceitar ou a viver com isso, entendeu? Ela podia muito bem chegar e, não quero. Você me ajudou, sou eternamente grata, vou te pagar pelo que você fez, mas eu não quero isso pra minha vida. E não, ela tá com ele, eu acho que a cena final lá, a música que ela canta no final, tudo que acontece depois do fatídico suicídio, cara, mostra que realmente o principal pra ela era ele, o amor que eles tinham, sabe? Só que, infelizmente, essa cena que acontece lá do suicídio, já no final, na verdade, a cena antes disso, né, que aquele produtor dela vai e fala aquelas pá de merda pra ele, cara, aquilo me destruiu completamente. Daquele momento em diante, que eu já tava muito, assim, com vontade de chorar, eu não conseguia mais, assim, sabe? Se eu desse respirasse fundo na cadeira do cinema, eu ia entrar em prantos e não ia conseguir mais, assim, assistir o filme. E aquilo ali, pra mim, sabe, me impactou e fez o filme se tornar o melhor filme pra mim deste ano, que eu assisti. Achei muito profundo, cara. Cara, pessoa que passa por esse tipo de problema, já tá numa depressão braba e chega alguém, sabe, e fala aquele tipo de palavra. E eu lembro que depois que acabou o filme, eu queria conversar com o Eduardo sobre, o que eu achei, que eu gostei pra caramba. A gente sentado já, tipo, meia hora depois comendo pizza, me vinha a imagem do filme na cabeça do cara falando isso depois do suicídio, e minha voz, sabe, travava, eu queria chorar. E muito tempo eu não sinto um sentimento tão, tão triste com um filme que foi com esse. Mas um triste, no caso, assim, no sentido não de triste porque o filme é ruim, é um triste da situação ser real, verdadeira, que acontece com muita gente que tem um problema com álcool, sabe? Então eu acho que, sobretudo, cara, é uma história mesmo de amor, e ela... Eu não consegui ver em momento nenhum questão de relacionamento abusivo, como eu li bastante aí no Twitter. e nem de desrespeito. Eu vi muito como o amor das duas partes. O amor que aconteceu muito rápido e foi muito verdadeiro, com um fim triste. É, assim, eu acho que o filme foi muito competente em estabelecer os dois enquanto casal, assim, a cena. Mesmo rolava uma coisa de abusivo, tipo, dele criticar a música dela. É, teve, né, isso. Umas coisas assim, mas era muito real a relação dos dois. Acho que nisso o filme foi super bem sucedido. Eu gostaria de ter sentido um pouco mais por ele. Eu acabei sentindo mais por ela, sabe? Porque com ele é horrível mesmo. Mas assim, ele já tava naquela situação de tipo, é só um fardo pra ela. É. E tipo, ela ainda gostava muito e tal. Mas, né, no fundo, ela deveria ter arranjado ajuda pra ele de alguma forma e pulado fora pra fazer a carreira dela, eu acho. Eu, assim, eu não tinha... Quando eu fiquei sabendo do filme e tal, eu acho que eu vi... Eu não vi nenhum trailer, eu só vi o vídeo que saiu da música, né? Que eles gravaram e saiu pouco antes. Eu quis ir ver sem ver trailer nem nada, não vi os antigos, sem base nenhuma. Primeira vez que eu tenho contato com Nasce Uma Estrela, com uma versão de Nasce Uma Estrela. E assim, eu sinceramente eu não esperava que ele... Eu sabia que ia dar alguma merda, mas eu esperava uma merda assim. Um acidente de carro e ele ficar muito ruim, tetraplégico, sei lá. Tudo até morrer, mas acidente de carro. Mas quando eu vi que foi suicídio, cara, assim... Principalmente causado por... Tudo bem que não foi... Eu não posso... Eu acho que é meio injusto até eu falar que foi causado pelas palavras especificamente daquele produtor. Né? Porque ele já vinha num problema muito maior. Mas o fato de sabe... Me faz muito pensar isso. O fato de a gente, às vezes, conviver com pessoas que estão com problema de depressão ou com algum vício que está tentando sair e não consegue. E, às vezes, a gente, sem pensar, fala, sabe, uma coisa que pode destruir, fazer a pessoa tirar a vida dela. Cara, eu fiquei assim... Eu fiquei muito, muito triste, muito pensativo com esse filme. Eu adorei demais. Foi o melhor filme pra mim desse ano até agora. Não tem como dizer que é o melhor ainda, porque vai estrear Aquaman, né? Então a gente tem que esperar. O ano ainda não acabou. E foi uma grata surpresa pra mim. Ah, é, que eu ainda não... No dia dessa gravação ainda não assisti. Foi uma grata surpresa. Fiquei muito surpreendido com Lady Gaga. E se o filme tiver algumas indicações no Oscar, além de música, né, original, eu vou gostar. Vou gostar de torcer para. Eu acho que a indicação dela vem, real. Eu também acho, Ela tava muito bem. E a música Shallows, assim, eu adorei em tantos níveis, sabe? Eles cantando. E eu, porra, acho que ninguém espera que o dublador do Rocket, né? Do Rock, faça uma... Aquela voz da dublagem dele do Rocket é completamente diferente. E o cara vai lá e canta e manda muito bem, sabe? Assim, foi muito surpreendente os dois. Tanto ela atuando, quanto ele cantando. Tudo bem, aguardando aí o feat de Bradley Cooper com Pablo Vittar, né? No próximo. Queremos. Não é? E, gente, a gente ia falar aqui de Animais Fantásticos, Zanon, só que perdemos Zanon. Passou um helicóptero aqui, levou ele. E aí Sasser também se desesperou, tentou ir junto, segurou a corda, a gente não sabe o que aconteceu. Então, estamos só nós três aqui, por hora. E eu queria que Darlan falasse de outro filme aí, semi-musical, na verdade musical mesmo, que é Bohemian Rhapsody. Então, Bohemian Rhapsody, cara, eu fiquei de cara com esse filme, porque eu confesso que quando eu assisti o trailer, eu achei o trailer bem ruim, e eu até falei, caramba, não sei, não me pegou esse, o ator do Mr. Robô só tem dente no filme, no trailer, porque... Vocês viram o filme? Não vi. Não, ainda não vi. Porque assim, eles botaram uma prótese na boca dele que, tipo, ele só tem dente, real. Ele atua com dente. Ele é tipo Olivia Pope, sabe? Atua com dente. Close no dente. Close, né? No dente. E aí, no início do filme, isso me incomodou muito. Porque, sei lá, eu não consegui olhar pra outra coisa, só pro dente dele. Depois, quando o filme vai desenvolvendo, você meio que vai, ok, se acostuma. Mas, cara, eu achei um filme muito bom, real. Achei a história bem contada. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque só eu vi, então não faz nem sentido. Mas achei a história muito bem contada, achei os atores que fizeram os personagens, né, a banda Queen, muito bem caracterizados, todos eles muito bem nos papéis que estavam fazendo. A menina que faz a Fag-Hag lá do Fred Mercury, também é uma lourinha. Não sei o nome da atriz, mas eu gostei muito dela. Michelle Williams. Eu achei que... Quê? Grande Gatsby. Tessa Thompson. Grande atriz de Grande... E você sabe a nova que eu falei pra Sasser que a mulher do Halloween é Sigourney Weaver? Uhum. Quê? A ele, que não é Sigourney Weaver, não. Na minha mente é Sigourney Weaver. Mas, cara, o filme é emocionante, real. Assim, principalmente a sequência, a última uma hora do filme, que é o Fred Mercury Corijá famoso na banda Queen e se envolvendo com droga, e ele se descobrindo como bissexual e se relacionando com uma porrada de gente. Aí tem a história dele contraindo HIV. Que ele ia ser tipo Dumbledore? Gay só na fanfic? Não, mas eu achei que foi bem feito, porque assim, eles não focaram nisso, o filme não é sobre isso, mas eles conseguem colocar esse assunto de uma forma super rápida, tranquila e natural, sabe? Entendi, então, não é escondido, mas também não é... Não, a montagem do filme ela vai sendo feita de uma forma, porque assim, no início do filme, ele é hétero, né? Uhum. Inclusive, muita gente reclamando no Twitter que o Fred Mercury é hétero no filme, né? Ah. Enfim. No início ele tá lá com a mulher, ele se apaixona pela mulher, ele fala, ele escreve aquela música Love of My Life pra ela. Ai, que lindo. Então assim, você vê toda a história dele com ela, e aí conforme o filme vai passando, você vai vendo que ele vai se interessando por caras, e aí tem ele no Brasil, aí ele participando de uma orgia com os brasileiros. Aí tem o papel do agente, do cara que era tipo agente dele, que meio acabou com a vida dele, né? Porque através desse agente que ele entrou nas drogas, que começou a fazer sexo doidado com todo mundo, e aí ele teve um caso com esse cara, e o cara fudeu a vida dele, e ele rompeu com a banda Queen por causa desse cara, porque o cara meio que escondia ele da banda, porque o cara fez ele assinar um contrato com uma gravadora solo, e aí meio que o pessoal da banda ficou puto com ele. Então, tem toda a história ali no meio, mas a vida pessoal do Fred Mercury sempre tá presente na história, entendeu? Então eu achei muito bem feito, muito legal. E não é de uma forma meio... Ah, olha, ele tá triste, olha, ele tá feliz. Não é assim, é bem fluida as coisas. E a música do filme, ela vem sendo apresentada de forma muito natural. Não é que nem Star Is Born, né? Porque eu não vi ainda Star Is Born, né? Mas eu imagino que Star Is Born, as músicas acontecem quando eles estão nos shows, ou eles estão compondo, alguma coisa assim, isso, né? Uhum. Nesse filme, a música acontece de forma natural, porque o Queen, ele é uma banda, obviamente eles estão compondo o álbum, o foco maior é a composição do álbum Bohemian Rhapsody, que foi o álbum que eles explodiram, né? E aí mostra ele, o cara da gravadora rejeitando eles, porque quem é que vai botar no rádio uma música de 7 minutos, que é meio ópera, meio não sei o quê. Isso passa no trailer. Cheio de som estranho. Então, assim, mostra a briga deles pra conseguir botar a música no ar. E, assim, eu achei muito foda. E a última cena do filme, que é o concerto do Live Aid, que é o concerto que aconteceu de verdade, né? Tem até no YouTube aí que você pode ver o concerto. Mano, é surreal. É surreal. Eu me arrepiei porque é idêntico, é idêntico. O Mr. Robô, ele tá, assim, possuído. Eu olhava aquilo e falei assim, mano, esse maluco é o Fred Mercury. Vai vir indicação, né? Ele vai ser indicado com certeza, porque, cara, não é possível. Eu nunca vi um cara personificar os trejeitos, a forma como ele senta no piano, a forma como ele fala com o público. Eu, depois que o filme acabou, eu fui ver no YouTube o vídeo original, e, mano, é perfeito. É o mesmo corte de câmera, mesmo corte de cena, é tudo muito igual. Então, e assim, a academia adora essas coisas, né? Eu fiquei de cara. E é legal porque a mixagem de som, ó, PNC, a mixagem de som das músicas, eles mesclaram a voz do Fred Mercury original com a voz do cover do Fred Mercury, um cara que canta parecido com o Fred Mercury. Não é o Mr. Robot. Legal isso, cara. Então, assim, tem vezes que você confunde, porque realmente parece que é o Fred Mercury. É quando você vai ouvir, realmente é. Aí, às vezes você acha que não, é o cara que tá cantando, sabe? É muito louco. Será que teve site aí dizendo que era o Mr. Robot que tava cantando mesmo? Deve ter, é igual a menina do Rei do Show. Né? Agora, eu confesso que eu ainda não assisti, mas eu tô muito doido pra assistir, ainda não consegui uma oportunidade. Mas o trailer, quando eu fui assistir, eu acho que foi Star Is Born mesmo, quando eu fui assistir, que passou o trailer desse filme, caraca, o trailer já é de arrepiar, sabe? Eles fizeram uma compilação tão boa pra exibir como trailer, que na hora te dá vontade de querer acabar, nem começar o filme que você pagou pra assistir, mas pegar a sessão, sabe? Não, e é impressionante porque você vai vendo o filme, principalmente nesse concerto no final, é impossível você não cantar. Se você gosta das músicas do Queen, você conhece, você vai cantar. Tanto que agora a Fox vai lançar a versão sing-along, né? Eles fizeram com o Rei do Show. Final de semana que a gente tá gravando, eles estão então, lançando por quê? Isso. Porque as pessoas cantam, porque as músicas são muito boas. Então, cara, eu vendo... O último concerto é tão foda, porque ele tinha se separado da banda, ele descobriu que tava com HIV, que ia morrer em breve, e aí ele conta pra banda que ele tá com HIV, E aí tem uma cena super emocionante, assim, e o pessoal fica com pena, ele fala assim, não quero ninguém chorando, não quero ninguém com pena. Isso foi consequência das escolhas que eu fiz na minha vida. E mostrou como o Fred Mercury era um cara foda, assim. Ele nunca gostou mesmo de se vitimizar, sabe? E ele quebrou muitos paradigmas pra galera LGBT, porque você vê em vários momentos do filme, durante as coletivas, quando ele tá muito louco lá, se drogando, fazendo sexo do mundo, o tabu que era as pessoas perguntando. As pessoas não queriam saber da música dele, queriam saber, você é verdade que você é gay? É verdade que você tá fazendo sexo com não sei o que lá? É verdade? Sabe, as pessoas queriam saber da vida pessoal dele. E ele ficava muito puto com isso, ele respondia, eu tô aqui pra falar da música, eu não tô aqui pra falar da minha vida. E as pessoas insistiam naquilo. Então, assim, eu acho que vale muito a pena assistir, e é um filme pra você ver no cinema. Porque o som do filme é uma coisa surreal. É por isso que eu tô correndo demais pra tentar, porque agora que estreou Animais Fantásticos, né, vai lotar. Vai sair. Brasil é assim, né? Caga sim. E cara, eu vi esse filme no IMAX aqui. Mano, é o que tá sendo indicado. É uma experiência, assim, impressionante, porque você se sente no concerto. Eles estão indicando mesmo quem for assistir no IMAX pra ter imersão total. Deve ser vale super a pena. Agora, então, super recomendo. Teve gente no Brasil que na cena que descobre que ele descobre, não, que ele se assume bissexual, que vaiou, né? Não teve uma história dessa? Reclamou? Não, na verdade não é que ele se assume, é porque tem cena de pegação, de sexo gay, ele beijando o cara, fazendo sexo. Aí é mas que é normal, porque o cara era gay. Ficou de graça, né? O cara era gay, então você vai ver um filme que é sobre um cara que era gay e você não quer ver o cara sendo gay, não faz sentido, entendeu? Então, assim, o brasileiro é um povo escroto. Não viu, né, gente? A pessoa que vai assistir Praia do Futuro e sai quebrando tudo, gritando. Né, a pessoa que vai ver Festa da Salsicha com a criança de 10 anos sai xingando. E quer processar assim, depois, né? Né? Mas, assim, eu achei muito foda porque aqui na Polônia eles são bem resistentes com gay, né? Porque eles são muito católicos, então aqui é meio que tipo um tabu, assim, você ser gay. Então, os caras, eles tava lotado o cinema, as pessoas cantando as músicas. E, cara, no final do filme as pessoas aplaudindo. Então, assim, eu nunca vi isso. Tipo, porque as pessoas entenderam que aquilo ali é a história de um cara que aconteceu. E eles admiram. Porque, assim, é o povo educado, né? É outro nível. Porque eles entenderam que aquilo ali é a história de um cara, que o cara era gay. Eles curtem as músicas do cara, eles curtem a obra do cara. E eles aplaudiram a obra do cara, entendeu? Eles não têm que aceitar quem o cara é, quem o cara não é, porque eles não estão aqui pra aceitar nada. Cada um sabe da sua vida, entendeu? O ponto todo é que no Brasil a gente é muito fiscal de cu, né? Ah, sim. Fica fiscalizando o que a pessoa faz, o que a pessoa deixa de fazer, quem a pessoa tá fazendo sexo, o que a pessoa tá vivendo. Dedo, né? E apontando o dedo, quando na verdade isso não é o principal do filme, sabe? O principal do filme é mesmo a transformação que a música faz na vida das pessoas. Porque você começa a ver o início do Queen, cara, eles eram uns fudidos, sabe? O Fred Mercury era ninguém, tá? O filme começa bem desse iniciozinho. A família dele é tipo indiana, e ele, o nome dele não era Fred Mercury, era Fred alguma coisa, e ele mudou pra Fred Mercury porque o nome dele era tipo indiano, e ele viu que se ele continuasse com esse nome, ele nunca ia fazer sucesso, entendeu? Então, assim, é muito legal. Eu amei o filme. Já vi 3 vezes, acho doido, excelente. Doido pra assistir. Eu fiquei com vontade de ver pelo que você falou, porque pelo trailer também eu não tinha tido essa vontade toda. Ah, eu amo músicas e tal, mas eu trailer fiquei assim. Eu fiquei pelo trailer. E o filme é bem ágil, Léo. Você vai ver. Tipo, começa ele, aí ele conhece o Queen, aí ele vai, começa a cantar. Aí o pessoal, tipo, porque ele era meio exótico, né? Meio estranho, as pessoas começam a achar ele meio estranho. E aí ele começa a ter o pensamento alto e tal, papapã. Estoura. Aí entra na história dele lá se descobrindo bissexual, fazendo sexo doidado e tal, papapã. Contrai HIV, vai pro Queen de novo, Live Aid, e o final tem aquela... O final do filme você não vai embora antes de acabar todas as letras, porque durante as letras ele continua cantando as músicas. Então todo mundo ficou até o final, não tem cena nem nada, mas tem as músicas, entendeu? Enquanto sobe os créditos. É, você fica lá cantando as músicas, ouvindo a música e curtindo a vibe. É muito maneiro, eu adorei. Pô, que bom, quero ver. Fiquei ansioso agora. Não, vale a pena. Então, pode falar. Desculpa. Não, vai lá. Não, vale a pena então. Não, vale a pena. E eu acho que vale a pena ir no cinema assistir. Olha que hino, rapidinho. Eu fui pesquisar aqui no cinema do grande bairro Bangu, no Rio de Janeiro, e graças a Deus não tiraram o Bohemian Rhapsody por causa de Animais Fantásticos, então vou conseguir assistir segunda-feira. Ah, aqui eu tenho certeza que em 2 dias tiram, porque Brasília, quando não tem filme, eles já tiram do nada, sem motivo. Imagina com animais. Vamos encerrar então com Os Podres de Ricos, Darlan, os Crazy Rich Asians, né? O filme de Nikita Vea. Maravilhoso. O que acontece, viram? Gente? Eu vi. Ah, ótimo. Eu tô esperando legenda, mas pode tacar spoiler, não tem problema não. Esse não tem muito spoiler não, é bem básico, na verdade. Esse filme fez muito barulho, né, porque logo que começaram a adaptar o livro, muita gente já, assim, o povo louco de extrema-direita americana querendo boicotar o filme porque era um elenco... né? Tipo, era o Pantera Negra dos asiáticos, o elenco todo asiático, e aí um monte de gente maluca querendo boicotar e tal, e aí começaram a sair umas críticas muito boas, tipo, lembro que saiu uns trailers meio uns teaserzinhos assim, ficou todo mundo morrendo de vontade de ver. E eu vou te confessar, Darlan, que eu esperava mais do filme do que ele acaba sendo. Assim. Porque o filme é uma comédia romântica normal, assim. Ele não tem grandes reviravoltas nem nada. Ele só se passa, né, na... Qual é que é o nome da ilha? É Singapura. Singapura. Só se passa lá. E aí fala um pouco da cultura chinesa, de como é que as famílias se comportam, qual que é a diferença ali deles pra mocinha, que é a Rachel, né, que é filha de chinesa, mas... né, americana. E não sei, eu achei que o filme começa meio lento, acho que a primeira hora dele, que é ali de adaptação dela, até chegar em Singapura, conhecer as pessoas e tal, passa um pouquinho, depois quando vem as intrigas mesmo ele dá uma melhorada e vai bem até o final, são 2 horas, né, eu acho. Mas não sei, me conta o que você achou, situa as pessoas. Então, eu li o livro, né, depois que assisti o filme, eu li o livro e eu fico feliz de ter lido o livro depois de ver o filme, porque o livro ele é muito mais completo, obviamente, nos conflitos, tem várias coisas que não tem no filme e tudo mais. Então eu acho que se eu tivesse lido o livro antes, eu teria ficado um pouco decepcionado. Porque o filme realmente ele é um filme muito básico. Mas o que me fez gostar bastante desse filme é que, primeiro, foi o primeiro filme que eu vi completamente feito com gente asiática. Então, eu gostei muito da forma como eles apresentaram a cultura asiática, como eles colocam a questão do preconceito dos chineses com as pessoas que são de fora. Porque a gente sempre vê essa questão do racismo, né? Dos americanos, no início do filme tem isso, né? Que eles chegam lá no hotel, tudo molhadinho lá, de não sei o que lá. Você não quer ir pra Chinatown? É, vai pra Chinatown, aqui não tem lugar pra vocês não e tal. E aí a Nikita Veia vai e liga pro cara lá e o cara... ah, acabei de vender o hotel pra ela, agora ela é dona do hotel. Você vai embora, então, tá demitido. E aí eu acho legal como eles invertem isso quando a Rachel vai pra Singapura e começa a viver na realidade do namorado, do noivo, né? E a forma como os bullying que ela sofre, a forma como a mãe do cara trata ela. Aí tem aquele. Eu vi esse filme sem legenda, né? Porque eu vi aqui no cinema. Então tem aquelas falas tudo em chinês e eu perdi tudo, né? Ah, sim. Porque a legenda é em polonês. Então eu não entendi que eles estavam falando em chinês, mas eu tava interpretando, né? Eu só entendi quando eu li o livro. Então eu gostei da forma como eles apresentaram a cultura deles. Tem um plot que eu não gosto, que é o plot. Do marido escroto da prima Alice? Alice? Não lembro. Que o nome. Que ela fica escondendo os diamantes, escondendo os sapatos, as roupas, porque o cara se sente diminuído por ser pobre e ela ser bilionária. Eu acho super necessário esse plot, acho esse cara um escroto real. É, eu gostei do plot por ela, assim. Acho que o final dela, com brinco e tal, e tipo, poder. Você viu a cena pós-crédito? Que ela tá com o Mike Chang, né? Isso, e esse cara é super importante, porque eu tô lendo o segundo livro agora, né? Ah, tem outros? Achei que era... São 3 livros. São 3 livros. Eu tô lendo o segundo livro agora, e o segundo livro é focado nela. E aí esse cara é tipo... vai ser tipo o romance dela, entendeu? E ele achei ela muito boa, porque não sei se você teve essa impressão, já que você lê os livros, assim, eu acho que como os livros têm muito personagem, e eles devem ser muito bem desenvolvidos, no filme meio que eles jogaram um monte de gente, assim, ah, tem um amigo que vai casar, tem a noiva, aí tem essa mulher com o marido, e aí tem um monte de gente da família, tem um primo chato pra caralho, que é aquele, né, que fica com a namoradinha... Que parece falando. O Whindersson... Do YouTube, é a cara aí do Whindersson. Aí tem a Aquafina, amiga da faculdade, né? A Ellen asiática, a família toda da Aquafina, aquele homem do community. Então, assim, chegou uma hora que, tipo, eu tava, gente, sendo um pouco preconceituoso aqui, eu já não sei quem é quem, porque era muita gente, né? E já tem esse estereótipo dos asiáticos serem meio igual. E, tipo, eles não tinham personalidade diferente. Tipo, fora essa mulher do marido que trai, todas as outras eram que meio ou uma tava fazendo bullying com ela, né? Que é a tal da Amanda, que ia casar com o noivo dela. Ou estavam, tipo, apoiando. Vem cá, amiga, senta no meu colo. Aí eu não sei, tipo... Acho que a Nikita, ela tem um papel óbvio, antagônico, mas nem tanto. Eu achei que ela fosse ser mais escrota de início. Não, no final ela meio que... Ela... Então, eu gostei do papel de Nikita véia, porque ela não é escrota tipo Revenge, sabe? Tipo Madeleine Stowe de Revenge. Ela é escrota porque ela é protetora. Tipo assim, ela quer proteger muito o filho, porque ela tem o plot lá do marido, né? Que no filme não fica tão claro o plot do marido, mas o marido dela é meio que tipo um grande empresário chinês, e ele só vive viajando, e aí a gente descobre lendo o livro que, na verdade, ele meio que tá largando ela. Esse plot vai ser mais acentuado no final do livro. Eu confesso que, tipo, eles falam, seu pai tá viajando, não sei o quê. É. Mas eu achei meio bizarro que ele não volta nem pro casamento do filho depois. Então é, tipo, não, ele meio que tá, né? Ele meio que tá, tipo, abandonando a família. Todo um plot que depois eu te conto em off. Tá. E aí, ela é sensível, porque ela também veio do nada. Ela também era pobre. Tanto que ela fala isso, quando ela tá lá jogando o baralho chinês lá, no final do filme, que ela tá jogando dominó com a agenda, né? É, sei lá que porra é aquela. Joaquim Paul. É um jogo muito estranho. E que ela começa a falar, tipo, que ela entende, porque ela também veio do nada, ela também era pobre e tudo mais. E a Rachel, eu gosto muito da personagem dela, porque ela, por mais que ela tenha as inseguranças dela, ela sabe muito bem quem ela é, entendeu? E ela não é o tipo de mocinho que fica tipo, ai, chorando, ai, sabe? Ela sofre, obviamente, mas ela vive a vida dela, ela é independente, ela segue as coisas que ela tem que seguir e acabou. Eu acho muito legal. Mas eu gosto dela até esse jogo aí de dominó, porque depois eu acho que ela fica, tipo, o cara vai, pede ela em casamento e fala, vou deixar minha família. E aí ela chega pra mãe e aí fala assim, ele me pediu, ia abandonar vocês e tal, eu não deixei, porque ele ia se ressentir, tipo, beleza, entendo. Então, quando ele estiver casado com a mulher que você aprove, se estiver vendo seus filhos, não sei o que, lembre que é por minha causa. Fica lá, Rachel, tomando seu cu, né? Tipo... Você vai deixar o homem de lado pra ser, tipo, dizer assim, eu fui a culpada. Não, na verdade, eu acho que o que ela quis dizer era que ela não queria ser responsável pelo. Porque assim, a família pros chineses é uma coisa muito importante. Eles são muito apegados à família. Pelo menos a gente vê isso durante o filme. Então ela não queria ser a pessoa responsável por fazer com que ele rompesse com a família dele, porque ele ia se arrepender disso no futuro, com certeza, e isso ia acabar fazendo mal pra ele, e pra ela também. Então ela não tava sendo santa ali, nem, tipo, altruísta. Ela quis, tipo, pegar essa situação e jogar na cara da mulher que ela tava saindo por cima, entendeu? Assim, eu tô sendo superior aqui, só pra você saber que ele me pediu em casamento, se eu quisesse fuder com a sua vida, eu poderia, mas eu não vou fazer isso, não é porque ela é boazinha nem nada, é porque ela também saberia, ela sabe que se ela insiste em casar com o cara vai ser super infeliz e daqui a 1-2 anos eles iam estar brigando por causa disso e ele ia estar voltando pra China. Sim. Ia ser mais problema do que... Essa cena podia ter uma mudancinha pra ficar realmente a Nikita tomar na cara, porque quando a Nikita chega, ela fala assim, né, você é americana, perseguiu sua carreira e você vai atrás do seu sonho, e eu sei como fazer as coisas durarem, né, é assim que a família chinesa funciona. Ela devia ter dito só assim, você faz durar, seu filho tá disposto a deixar sua família pra trás. Então assim, né, a Nikita foi com cara de cu, pelo menos. Assim, é uma comédia romântica. É bem levezinho, é um filme feel good. É um filme super feel good. Você assiste. Eu não concordo com o Sassi que ele é longo demais. Eu acho que a duração dele é super satisfatória. Pelo menos eu não senti passar 2 horas quando eu tava assistindo. E eu super recomendo. Eu acho que se você quer ver uma comédiazinha, tipo, leve, estilo comédiazinha Katherine Heigl, só que boa. Assista Crazy Rich Asians, porque você vai gostar, com certeza. Eu tô com uma locadora, mas ainda não saiu legenda de jeito nenhum. E eu acho maravilhosa a festa no barco de despedida de solteira que o Whindersson faz pra o amigo. Não, eu acho lindíssima a cena do casamento do amigo, que a mina entra descalça. Na água. Nossa, achei muito bonito. É real. Que até então tava todo mundo falando, gastaram 40 milhões nesse casamento e tal. E eu, na onde, né? Só um monte de planta. Daqui a pouco começou, né? Negócio mesmo, eu fiquei, o que... Achei muito, muito bonito, real. E sem contar também a trilha sonora do filme, que é muito boa, né? Eu gostei bastante. É bem boa. Eu fiquei ouvindo as músicas em chinesinho tudo lá, depois no Spotify. Tem Coldplay, né? Tem Coldplay, tem uma outra música bem famosa. Ah, tem Madonna, Material Girl chinesa. Tem, eles fizeram várias versões de músicas famosas em chinês. Achei bem interessante. Bem legal mesmo. Deixa eu aproveitar. E é isso, então. A continuação vem ano que vem, então aproveita. Já vem o filme? Já confirmaram? Sucessão mesmo, hein? Achava que ia demorar um pouquinho. Não, vem final do ano que vem, final de 2019. Deixa eu aproveitar o gancho, então, porque o rapaz do Henry Golding, né, que é o noivo aí do Crazy Rich Asians, ele fez um filme que só eu vi, vou falar bem rapidinho, que é Um Pequeno Favor, que é o dramédia de suspense, sabe, não sei definir esse filme, da Blake Lively e da Anna Kendrick, né? Ah, sei como é. Aquela coisa bem francesa, de uma trilha francesa e tal. A história é basicamente assim, a Anna Kendrick é uma mãe que faz vídeos de YouTube e, sabe, dando receita, falando de filho, não sei o quê, e ela é super excluída na escola. As mães e o pai gay, que é o cara do Daniel Norman, ficam zoando ela. E aí ela fica amiga da Blake Lively, que é a misteriosa da escola, que quase não pisa lá, mas super refinada, rica e tal. E aí, vocês já devem ter visto o trailer, a Blake Lively em um momento desaparece, ninguém sabe o que aconteceu, se ela morreu e tal. E os filhos, né, no caso o filho da Anna Kendrick e da Blake, falam que viram a Blake na porta da escola. E aí fica todo um suspensão, assim, sobre o que aconteceu com ela. Eu não vou falar muito, porque é demais ver esse filme sem saber nada. Mas, assim, isso que eu contei é um quarto do filme, sabe? Então, depois disso, acontece muita loucura. As duas atrizes estão incríveis, assim. Elas entram num jogo que você fica do começo ao fim. O que que tá acontecendo? Um monte de reviravolta. Umas cenas muito engraçadas, ao mesmo tempo muito tensas, umas reviravoltas bem legal, uns twistão. Então eu recomendo demais esse filme. Eu fui ver assim, tipo, ah, vou ver porque eu gosto das duas. E eu saí impressionado, assim, tipo, quero ver mais filmes desse jeito, sabe? Que bom, já vou botar na listinha. Quero muito ver. Quero muito ver, porque infelizmente aqui, não sei o que aconteceu, que esse filme não estreou. Pois é, esse filme aqui, a gente pegou uma sessão assim também, tipo, já tava saindo, sabe? E aí a gente pegou. Ele ficou muito pouco tempo, ele. Ficou. Então eu vou esperar sair no torrent. Se já tiver saído, por favor, me mandem link. Acho que não saiu ainda não. Eu até reassisto o que eu achar. Vejo em casa. Acho que não saiu ainda não, porque eu também tava procurando. Você não é a primeira pessoa que fala bem desse filme não, Léo. Eu já ouvi gente falando que realmente é muito surpreendente, assim, que ficou de cara e que os plots são muito bons, assim. Então eu tô curioso pra ver. É um outro filme que eu vi, que só pra gente acabar, né, que não posso dizer a mesma coisa, na verdade eu vi uma porrada de filme, né, gente? Mas eu vou falar só do pior de todos, que é o First Man, né, com o Ryan Gosling. Ah, esse ator maravilhoso, que é um filme super insuportável de chato, e tem 2 horas e muitos minutos, que nada acontece feijoada, que esse homem fica alisando pulseirinha de criança morta o filme todo. Sem sacanagem, é insuportável. Alisando disco. As cenas no espaço são tipo, tá, por exemplo, gravidade dá de 1000 a 0 nessa merda, e até mesmo Rainha Elizabeth, que eu esperava que fosse, né, alguém, que Jesus estava falando que ela tava maravilhosa, que foi aplaudida de pé por 12 minutos em Cannes, fez nada. Então, assim, não vejam, tá? É um filme chatíssimo, insuportável, uma história super batida. Estrelas Além do Tempo conta a mesma história de forma muito melhor. Então, assim, não vejam, tá? Não. E um outro filme estranho é aquele Deu Ruim no El Dourado. Isso eu não conheço, não. Que é com Thor. El Royale. Deu Ruim no El Royale. Uma parada assim. Que é com Thor, com a menina dos 50 Tons de Cinza. É uma bando de gente maluca. Aí não tem como ser bom mesmo, né? Não, mas esse filme, ele não é ruim. Ele é estranho. Ele é muito estranho. Então, esse assim, eu desconheço. Não, esse filme, ele é até famosinho. Ele é novo também. Deixa eu ver aqui. O nome é Maus Momentos no Hotel Royale, em português. Ah, achei aqui. Bad Times no El Royale. Ele é tipo um suspense, só que ele é um suspense meio noir, assim, meio Dália Negra, sabe? Que delícia. Bem PNC. Bem PNC, só que assim, a história, ela é super estranha, super estranha. O Thor, ele tá ali pra aparecer só sem camisa, muito louco andando nas plantações, e aí tem tipo um crime, entendeu? E aí você não sabe quem é que matou, quem é que morreu. Eu achei muito louco, assim. Se vocês quiserem ver um dia, vejam e me expliquem o que aconteceu, porque eu por isso que eu não... Eu achei meio... Não fiquei sabendo, porque, qual disso, diz um site que mente, que costuma mentir aqui, que ele foi adiado pra 2019. Pode ser ah, isso. Ah, entendi. Aqui não deve estrear, então, tão cedo. Provavelmente não. É. Então é isso, gente. Eu poderia estar aqui, ficar aqui falando de uma porrada de coisa ruim, tipo quebra-nozes, suspira... Ah, essas, tu já viu isso, assim, né? Quebra-nozes. Eu vi essa bosta com o Renesmee. Uhum. Misericórdia. Eu não tô nem um pouco afim de ver. Você, cara, sabe, Léo, que eu gostei da história. É, que maravilhoso. É a Renesmee crescida. Adoro. Dá pra, o quebra-nozes é esse ano ainda aqui no Brasil, não é, Léo? É Natal. É Natal. Então, dá pra fazer um combo com quebra-nozes, com aquele da babá, né? Mary Poppins, Aquaman, tudo num programa só. Ia ficar maneiro. Animais Fantásticos vai ser no mesmo. É, Animais Fantásticos também. Não, mas aí tem que filme ser natalino. Antes esse. Enfim, não, gente, vambora, então, porque me prometeram que ia ser uma horinha, já não tem 3 horas de gravação, né? É. Vamos lá, ó, vamos mandar um beijo pro pessoal que comentou post passado, podcast de Sabrina, House of Cards, The Good Place, Política Brasileira. Primeiro, Luísa Mota deixou um textão maravilhoso sobre Sabrina, já vou poder ler, porque eu terminei a série agora. Já quero comentar também, porque eu não terminei o programa, mas já falei pra Darlan que ele me representou demais, né? Teve também comentário de Marcos Zanon, hip, né? Uhum. Alex Tavares, Mário... Que Mário? Que Mário? O Asbat. Aquele Mário. O Asbat e Marcelo Souza. E aí a gente tem que mandar aquele alô todo especial para os nossos padrinhos que fazem a máquina girar, né? Como diria Sácio. Uhum. Então, uhum. Amanda Guiar, Carol Giovanelli, Darlan Generoso, Eduardo Silva, Érica Ribeiro, Felipe Gonçalves, Henrique Simão, Isadora Soares, Karina Almeida, Marcelo Soares, Leandro Chaves, Luana Soares, Paulo Gess, Felipe Moraes, Taylor Rocha, Wellington Torso, tudo bem. Muito obrigado a vocês que fazem esse programinha sem vergonha continuar. Sim, e obrigado, também, gente, por tudo. Obrigado pelo mimo. Não, eu ia perguntar se tem alguma despedida essa, algum merchan pra fazer, que é aquele que roubou o lugar do host mesmo. Não, tranquilo. Obrigado por tudo, obrigado por ouvir esse podcast de uma horinha sobre esse bando de coisa que a gente falou. Comentem, assinem nosso padrinho, qualquer coisa, tamo aí. Só chamar aí, @ Tô Muito Animado, no Twitter, do Twitter não, no Instagram e no Facebook. E é isso, né? Vou aqui curtir meu friozinho de menos 7 graus e vamos fazendo. É, gente, eu só vou reforçar aqui que o pessoal até... A gente recebeu alguns membros novos lá no grupo do Telegram, depois que a gente começou a anunciar mais aqui nos finais do podcast. Então, acessem lá no Telegram o grupo do Logado, que é o @logadoney, e aí faça parte lá com a gente, que a gente comenta toda hora, todo dia, todo minuto, sobre tudo. Tem discussões, tem gatilhos. Gatilhos é o que não falta, né, na verdade. Gatinho lavando roupa, e muita coisa boa. Então, acessem lá. Obrigado também por ouvirem o programa até aqui, tá muito bom. Comentem. E é isso. Muito bem. Um beijo. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Thought I'd end up with Sean, but it wasn't a match. Wrote some songs about Ricky, now I listen and laugh. Even almost got married, and for Pete I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing to have loved and I've lost. But that's not what I see. So look what I got. Look what you taught me. Yeah, for that I say thank you. Next, thank you. Next, thank you. Next, I'm so fucking grateful for my.